É a Ponte, Ponte Preta, vai no... Porra, é a Ponte Preta que vai anunciar. Bom, bem hoje que eu vim participar aqui como Estranho no Ninho, no estádio 97. Era ele, senhoras e senhores, Estranho no Ninho, é o Pablo Abeleira. Tem que Pablo! Apresentar. Pablo, qual é a música? 33 anos, gente de Ventos e Tamboré, e torce pra Ponte Preta. E ele está aqui porque ele fechou o resort do estádio. Foi aquele dia que eu fiquei louco aqui, eu comecei a falar, vamos lá, todo mundo vai ser Estranho. Foi esse dia? Não. Não foi? Foi outro dia? Sozinho. Tá bom. Olha a fase, velho. Bom, infelizmente, para os dois lados, hoje São Paulo anuncia um novo técnico e roubou o Doriva da Ponte Preta. Que fase, velho. Pronto, já anunciou. Roubou? Que fase. O clube a deriva tinha que anunciar o Doriva, né, velho? Roubou. Tá a Doriva, então, São Paulo? Tá a deriva, velho. Tá a deriva, né? O hino da Ponte Preta aqui, legal. Coloca aí que eu vou falar dessas manchetes de São Paulo com o hino da Ponte. Ah, por que você tá bravo? Porque, velho. Você acha que eu tava feliz? Pera só um minuto. Vocês acham que eu tinha que estar feliz? Peraí, vou soltar fogos. O São Paulo tá tudo bem, tá tudo ótimo, legal. Nossa, puta que. Nossa, que fase maravilhosa. Olha a boca. Calma, gente. Você tá falando. São duas coisas totalmente diferentes. São Paulo tem um problema, é um problema. São Paulo anunciou um treinador. São Paulo. Qualquer treinador que São Paulo anunciasse hoje, vocês iam xingar. Mas é lógico. Então, o que que muda? Você acha que o Doriva vai resolver alguma coisa no São Paulo, a deriva? Por quê? E quem resolve o problema? Qual treinador que resolve o problema no São Paulo? Mas é um cara novo, que tem experiência. Vocês estão pulando e experiência. Pera só um minuto. Que bagunça. Virou zona, hein, só. Bora, mas nem chamei convidar. Nem falei que agremiação. Vocês estão falando. Estão atropelando, velho. Queimada largada, Domênico. Peraí, isso aqui tá vindo uma bagunça, isso aqui. A casa da Maria Joana, essa porra aqui. Estão atropelando, velho. Ei, mano. Não entendi, os caras parecem... Ó, Domênico, os caras começaram a fazer o programa quando? Ontem? Pera, vamos com o Bosta. Nossa, tem uma hierarquia aqui, Domênico. Obrigado, mano. Nossa, tem uma hierarquia. Eu como chato, velho. Você como âncora da mesa, Domênico Gato, tem que bater com a bisnaga na mesa de som aí, velho. Isso aí, Domênico, mete a boca, não deixa nada. Não fazer nada diferente. Tô recebendo um baita de um narrador esportivo, que é o Cadu, rapaz. E vem essa bagunça aqui. Também acho, Domênico. Não é verdade? Tá absolutamente certo. Certo, Cadu? Muito. Né? Beleza, Domênico. Tudo bem? Para, também deu toco na gente ontem. Quem também deu toco em nós? Ah, o Cadu. Não deu, não. Deu toco nenhum. Para. Gente boa, rapaz. Não. Ô, o senhor que vai fazer as manchetes? Sim. Então o senhor vai falar menos do São Paulo agora, também, porque eu não quero o São Paulo logo de cara, não. Pô, mas não tem manchete de ninguém. Não? Tem nada. Então fala do São Paulo. Ah, quer ver? Fala do Corinthians, o Raul que tá pagando o voto. Puta portuguesa! Manchete da portuguesa! Domênico Gato! Joga hoje a portuguesa? Como não hoje, tem? Hoje decide a campanha na portuguesa? É que a Anta não sabe. Hoje é o seguinte. São Paulo inteira sabe. Não, tô brincando. É o seguinte, hoje começa decidida um bocadinho a permanência da portuguesa viva até. A portuguesa precisa hoje de um bom resultado. É lá. Em Goiânia. Hoje, não. Nos canais convencionais, não. Agora, se alguém tiver um bom brilho na antena, alguma conexão com o inferno, eu acho que pega. Eu vou ouvir pela Rádio Webluza, que sempre acompanho por lá com os meus amigos. Vai dar Portuguesa e Vila Nova de Goiás. É um jogo extremamente difícil. Quantos pontos a Luza precisa? Não, é mata-mata, RG. Primeiro jogo fora, segundo jogo em casa, vale ganhando gol fora. Conseguindo um bom resultado e passando do Vila Nova está na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte à Luz, todo mundo que gosta da Luz, um pensamento positivo. E a volta dia 17 no Canindé, sábado às 19 horas, estão todos convidados. Então é quarta e sábado? É quarta e no sábado, dia 17. No outro sábado, às 19 horas. O sofrimento continua. Sorte ao Estevão, sorte a toda a equipe da Portuguesa. Vamos lá, Estevão. Vamos lá, Motinha, vamos falar de quem, Motinha? Quem? Peixe. Peixe? Então fala. Peixe. Você não quer falar o nome? Peixe. Não. Por quê? Ô, tá RG. Você tá bravo, Motinha. Você tá com raiva do Santos? Não tô com raiva de ninguém. E por que você não quer falar? Por que você tá com frescura? Tô de mal todo mundo. Por quê? Nós já amigos, mas o que eu fiz pra você? Nem nada. Então, não pode ficar bravo comigo. Fala, Motinha. Ô, RG. Vai. Somos amigos, Mota. Todos. Não sou amigo de ninguém. É sim. Não, eu sou companheiro de trabalho. Meu, você é também. Você é meu amigo, nem conheço não. Vamos lá, O RG, o Santos quer manter o Marquinhos Gabriel aí? Sim. Só que tem um pequeno detalhe, né? Qual que é o detalhe? 4 milhões de dólares. Né? É pouco, mas... quase nada. Eu quero dizer pra você que time grande tem patrocínio, tem dinheiro. Time bom tem que ter merchan. Então, ele tá com um problema, foi constatado aí um edema, né, RG? Do Marquinhos Gabriel, né? E o Santos também quer contar com o Thiago Maia, né? Mas tá difícil a negociação. Tem carro, tá um parente do essa história, né? O empresário do Thiago Maia é forte. O né? É. Parente do Tim, não? Esse tal de Edema não jogou no Santos? O Dema, jogou, né? jogou. O Edema jogou no Santos. Bom, o Thiago Maia é um bom jogador, ponto. Se tá com viadagem, com frescura. Viadagem? Procura o caminho da roça e pode ir. Tem muita gente interessada. A situação desse menino não tem problema. Seguinte, ele tem o vínculo lá com o Juan Fischer. Eu sei. E o Juan Fischer tá forçando a barra para que ele saia do Santos. Não tem problema nenhum. O outro empresário, me fugiu o nome do rapaz agora, esse cara, é inclusive o cara que cuida aí da carreira do Ricardo Oliveira e tudo mais, ele presenteou o Thiago Maia aí com um carro de luxo, avaliado em mais de 100 mil reais. E inclusive o próprio Ricardo Oliveira tá dando algumas pistas aí para que ele possa, talvez, RG número 2, fazer um vínculo com esse empresário, que é o empresário do próprio Ricardo Oliveira. E o Corinthians quer comprar o jogador, fala a verdade, você não falou também, né? O detalhe aí... O grande lance é que muita gente não gosta desse jogador, né? O detalhe aí é o seguinte... A maioria dos jogadores não gostam. Não, do Dema aí. Do Dema. Dema muscular, o, né? O detalhe, mano... Entendeu ou não? O detalhe é o seguinte, se não acertar a renovação, cumpre o contrato, que eu acho que ainda é até o ano que vem, sei lá, e depois procura o caminho da roça. Santos não vai morrer porque o Thiago não vai renovar contrato, né? Então, pô... Renovou, o importante é que renovou com o Geovânio. Geovânio. Deu um aumentinho, né, lá pro Geovânio, renovou até 2019. Então... Benfica quer o Zeca, RG. Zeca, ofereceram aí. Manda, bom jogador. Faz duas semanas atrás. Deixa aí ou não? Depende, se for um turno legal. Pode ir. Então, legal, ofereceram 4 milhões de euros. Tá bom esse dinheiro, RG? Mas o Santos quer 6. Ah, 4 é pouco. É 6 milhões de euros o Santos quer. Tudo, moleque novo, pô. Novinho. Vamos fazer o seguinte. E há duas semanas atrás o Santos renovou com ele, né? Tem direito a 70% do passe dele. Então o Santos quer 6 milhões de euros. Mota, você que é um cara bom negociador. O Santos quer 6, estão fechando 4, 5 leva, tá tudo certo. Esse jogador vai pra Portugal, tá bom, vai lá pro Porto. Benfica. Benfica? Fica lá 6 meses, 7 meses. Aí os caras metem 80, 100. Não fica, não fica. Sabe como é que é o esquema? Quem vai pra Portugal não perde o lugar? Pois é. É o que dizem. Não, não perdo não. Quem vai pra Portugal. Você percebeu que hoje eu tô impossível, né? Você já foi pra Portugal? Você tá quicando hoje. Tá bom. E aí, o que mais? Foi legal? Chega. Vamos pro próximo. Nossa, vocês estão tudo mal-humorados. Os caras estão mal-humorados hoje. Motinha tá bravo com o novo técnico dele hoje. O que você quer agora, Mota? Doriva. Quem? Galinha? Quem galinha? O que a gente tá fazendo bater nas asas? Fala de quem? Da tua mãe? Da mãe dela. Ah, velho, tá enterrado. Só é pó. Eu trouxe. Respeita, agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades. Trabalha muito. Cartão amarelo pra você agora. Assiste igual a mãe dos outros, velho. Quem sabe faz ao vivo. Assustou a moça ali, ó. A moça tá assustada. A moça ali tá brava com você. No calendário... Vai ser nosso novo patrocinador aqui. Não, mas peraí, ô Domênico, no calendário chinês, velho, a galinha é um bicho que atrai sorte. Por exemplo, se a mãe do cara for uma galinha, não é o sentido pejorativo. A pessoa não pode chamar a galinha, não é pejorativo. Depende. Se você estiver alinhado com o calendário chinês... Não é. Não. Entendi. Agora, se for no sentido pejorativo... Quer dizer que se a mãe dele suar, vira um caldo. Vira um caldo mágico. O juiz vai ver o quarto árbitro lá, se ele tira o seu cartão ou não. Deveria. Entrei com recurso no STJD. Eles vão ver lá. Meu argumento é plausível. Por respeito ao profissional. O árbitro tá analisando. E aí, Martinha? O DM do Corinthians, liberou o Wendel, o Guilherme Arana e o Bruno Henrique. Sim. Voltaram a treinar, já tá tudo aptos. Aptos, bem do aptos. Não, mas Motinha, esse DM do Corinthians aí é um negócio médico, o médico ali é fantástico. É o Maziotti lá que tá tomando conta ali também, junto com... É a Monsanto. Qual que é o médico do Corinthians? É o Ivan Grava, também. O filho do... Não, é o Grava não, é outro rapaz aí, me esqueci o nome, fugiu o nome, vou lembrar daqui a pouco, aí eu já falo pra vocês aí. Uhum. Mas o cara é praticamente um milagreiro, amor. É um curandeiro? Porque o cara entra lá bichado no DM do Corinthians, usando aquela estrutura que o Corinthians fornece pros atletas, aí o cara volta, tipo, de uma maneira que ele jamais esteve. Por exemplo, foi assim com o Alexandre Pato, o Renato Augusto era um jogador que era praticamente de vidro, hoje é um cara que pode tomar um tiro de 12 no peito. O Pato adiantou. O Pato hoje é um cara que ele vale lesiona. R$100 a mais. Não, imagina. Hoje o Pato tá avaliado em 24 milhões de euros, mas ele tá com uma plaquinha de 30% off. Então por 20 milhões é o Black Friday do Pato. É o Black Friday do Pato. 20 milhões de euros aí tá levando Alexandre Pato. Mas você avaliou o Pato, mano? O Pato hoje tem 100% de condições, você avaliou. Claro, inclusive então, 20 milhões de euros aí pelo Alexandre Pato, ele tá de graça pela bola Pato que ele tá jogando. Pato com tá laranja, jogando então, muito. Tá jogando muito. São Paulo começou a jogar. Então, Motinha, esse departamento médico do Corinthians aí, ele tá de parabéns. Porque querendo ou não, é mais um fator que precisa ser parabenizado. Porque quando a gente vai falar aí de elenco, a gente fala também aí da parte técnica aí, a gente se refere ao Tite, mas a gente também tem que salientar aqui e exaltar o trabalho do departamento médico do Corinthians. Os jogadores, quando entram lá, eles se recuperam mais rápido do que o previsto. Isso daí é um negócio aí louvável, cara. Louvável. Inclusive, aí... Isso ganha campeonato, eu acho. Lógico que ganha. Campeonato grande desse jeito. Ainda mais o campeonato tão desgastante. Eu conheci um time que era assim, mano. O quê? Que tinha referência. Na minha época era! Não, eu saí, tô você. Até apanhando! Não, a vergonha! Motinha, então, querendo ou não, é uma parte importante também dentro de um contexto que eu acho que precisa ser exaltada também. O Corinthians, amigão, você que tá com dificuldade pra andar, você que tem hérnia de disco, consulte aí o departamento médico do Corinthians, é verdade. Mas é atleta, né? A família do Schumacher pediu uma que infelicidade, agora você ficou infeliz. Mas você não tem graça, você foi infeliz. Peça desculpa ao seu Schumacher que nos ouve. Ah, para, vai. Mas com respeito com os caras, velho. Eu tô falando com respeito, mas é verdade, Motinha. A medicina brasileira, antigamente o pessoal precisava sair do Brasil pra se tratar, porque o pessoal, aqui não tem qualidade. Hoje, o Brasil é uma referência aqui, cara, eu tô falando sério. É verdade, Andy, é a pátria educadora, meu. Tudo que eu falo aqui, vocês estão pensando que eu tô tirando onda. Pra você. Não, mas é verdade. Olha, cara, falou do Schumacher, velho. Tudo que eu falo aqui, eu tô falando aqui de verdade. Eu tô falando de verdade. Ah, do Schumacher. Para, não, eu tô falando de verdade. O Brasil hoje é uma referência na medicina. Eu vou perguntar, eu não estava recebendo a visita ilustre do governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. O urso. Então eu perguntaria ao doutor Geraldo Alckmin, um prazer receber o senhor, primeira vez que recebemos o governador de São Paulo no programa. Governador, prazer é todo meu, Benjamin. Governador, muito obrigado pela presença. Governador, o departamento médico do Corinthians, o senhor pretende trazer eles para fazer alguma coisa aqui? Por favor. A respeito do departamento do Corinthians? Isso. Você quer saber? Antes de falar do departamento do Corinthians, gostaria de chamar a atenção do setor sucrocoleiro do estado de São Paulo. Setor sucrocoleiro. Produção importantíssima. De quê? De etanol. Região de Ribeirão Preto, Cravinhos, Bonfim Paulista, setor de calçados com Franca. Agora vamos à sua questão. Não, posso fazer uma pergunta? Né? Mais importante. Respeita o governador. Por que 25 anos... retornou os documentos do metrô secreto. Não, pentelho! Deixa eu brincar com ele! Mas não disso! Não, por quê? Vai descambar pra outra coisa. Governador, desculpa. Eu respondo depois. Governador, desculpa. Mas fora do ar eu respondo. Depois você responde esse pentelho. 25 anos depois eu respondo. 25 anos. Mas, governador, e o departamento médico do Corinthians? Departamento médico do Corinthians, realmente, é um departamento fantástico. Cada vez mais, os times devem se espelhar. Tratamento de tornozelo, joelho, coxa, panturrilha, tornozelo, garganta e tudo isso. Quero trazer isso cada vez mais para os times do estado de São Paulo, para que a gente possa ter esta excelência toda de uma certa forma. Boa, governador! Pra quem não sabe, nós estamos recebendo hoje o Cadu Cortez, né, Domingo? Cadu Cortez, que é um narrador zaço. Narrador do Fox Sports. Trabalha no Jornal da Cultura, monstro. E é um baita do imitador. Eu não sabia dessa sua coisa aí, dessa habilidade. Não, viu, Rádio Clone. Sempre vejo o Jornal da Cultura. Você não lembra o Rádio Clone que ele fazia? É verdade. Lembrei, é verdade, faz bem, é verdade. Algumas imitações aí que a gente Silvério, dá um alô pro Domênico. Ah, Domênico! Tá que a gente que bebe. A gente que bebe há tanto tempo no futebol, Benjamin, Domênico, amigo do estádio. O Domênico começou junto. A gente tá tanto tempo não, e passa ali na rua Turiaçu. Agora chama a rua Palestra Itália. Eu vou ditar no Waze, eu me perguntando, viu? Sensacional. Boa, Estádio Cadu. 97, né? Boa. Antes das próximas agremiações, quero dizer que o estádio vem em nome de HDI Sim. Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV, tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Benjamin já vem com um recado logo de cara de incorporadora extra agora. É o Fábio Maceredian mesmo, viu? Quem? O Maceredian. O Maceredian. Não, mas esse cara é preparador físico. Mas ele é... Não, mas é, o médico do Corinthians hoje é o Stancat, mano. É ele é fisioterapeuta, o Maceredian. Sim, não, mas faz agora, parte, né? Do corpo médico. É, ele também faz curativo. Olha só. Faz parte dos curandeiros. Faz curativo. Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, né? Meu amigo Cadu Cortez falou pra mim: pô, bem, vou casar pela quarta vez. Ô, cara, pra casar. Então, olha, Cadu, vou dar uma dica pra você: procura uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim, hein? E outra gente, participar, crise. Não adianta você ficar em casa sentado chorando aí, que não vai passar, não. É hora de comprar, a hora tá boa, a hora tá boa pra você investir, a hora tá boa pra você comprar. A Esser tem negociação flexível, atendimento transparente, personalizado, baita qualidade no acabamento, localizações privilegiadas e imóveis com altos índices de valorização. Então, pra você, ó, pra vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Amigo, vem fazer parte dessa estatística aí que você vai se dar bem. E olha, aproveite também para você conhecer a Esser Store. A Esser Store fica localizada na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Se você preferir, você pode acessar o site esser.com.br ou você pode ligar 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pro Paula Gil, agora casa dia 16. Mais uma, tá. Só quer samba e axela, vai contratar o Domênico pra festa aí. Um abraço pro Guilherme, corintiano, e pros corretores da Esser. O Djavan trabalha lá. Djavan tá lá? Açaí, Guardiãs, Univisor, irmã. Um abraço pro Djavan. Djavan, gente boa. É muito chato, né? Djavan, o Vitor, a Tânia, a Lia, a Juliana da recepção, o Marquinhos Transmontano e o Daniel, marido da Juliana, e o Iago, filho dela, e todo mundo no Estádio 97. Esser, Dodosito! Estádio 97 também, nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Também em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Estádio 97. What the fuck, não? Palmeiras! Fala de nós. Nós. Vocês. Nós aqui. Não, nós. Só pretendo dizer que a equipe está sendo bem montada e reunirmos o grupo para conversar em particular sobre o resultado. 40 minutos hoje? O que aconteceu? Teve reunião no meio do gramado. Eu disse pra eles o seguinte: se o adversário colocar pedra, você põe a papel. Se ele pôr tesoura, você venha com pedra. E se tiver um papel, coloque tesoura novamente. Então, hoje teve um bate-papo lá, viu, Domênio? Hoje foi a falta dos jogadores, estavam de folga, né? Certo. Aí teve um papo lá, se reuniram, fecharam lá na sala, 40 minutos pra falar, né? Aconteceu, mas não vai acontecer mais. Aqueles papos, né, Domingo? Certo. Depois de uma derrota dessa, tem que bater um papo pra ver como é que tá a turma. E o que tá acontecendo lá, Domênico, é o seguinte: o Zé Roberto falou o seguinte, não sei se você gostaria, ele quer estender o contrato dele por mais duas temporadas. Você é a favor? E aí, com isso, ele também... Ele vai se aposentar no Palmeiras. E teve um rumor, não é nada confirmado, que ele teria... Como ele ia? Perguntaram no Fendi. Teria uma proposta da MLS, dos Estados Unidos, para ir para lá. Agora, eu não sei se procede, mas tem esse papinho que ele pode ir para MLS. E ainda ficar no Palmeiras. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O Zé Roberto é um baita num profissional, né? Um baita atleta, né? Se cuida... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que estenderia. É, 2 anos, né? Não sei se ele vai aguentar 2 anos, mas 1 ano acho que ainda joga, depois eu não sei, né? Faz um ano com a opção de mais um, pô. Mas é o seguinte, se eu sou o diretor... Ele vai querer também. Se eu sou o diretor do Palmeiras, eu falo, ô, bacaninha, os dois porque ele quer ficar lá, vamos assinar um com a opção de outro. Pode ser. Até pra comer um omelete com bacon. Mesmo porque o Zé Roberto, o Zé, sensacional, Gê. Mesmo que o Zé Roberto é um cara bom caráter, um cara de grupo. Sim. Bom de grupo. Merece, é igual o Danilo. Exatamente. Bom de bola. Igual. Então, um jogador assim só agrega, ele não tem nada a atrapalhar. Tem que fazer igual o Danilo. E Domenico, Palmeiras é grande. Eu posso estar ficando louco, mas um jogo como o show Pecoense, que o Palmeiras tomou. Quando a coisa começasse a desandar... Nem lembro mais. Se isso. Tivesse um jogador como o Zé Roberto no campo, não teria desandado tanta maionese. É um cara mais experiente, segura a bola, cai. É um cara que tem malandragem no futebol. Zé Roberto tá importante, eu acho. Acho que sim. Tá muito certo. Importante. O Palmeiras só joga agora quando? Na outra semana. É 10 dias de folga esquece, pra todo mundo. Todo mundo só, né? Folga, Domênico. Esquece, só na rede. Os caras vão ver o professor Dunga agora, quinta-feira. É. Professor Dunga. Ah, é verdade. Ah, é, tem até seleção. Não então tá fala bom. Mais da seleção, né? Motinha, então agora amanhã. Vamos ao finalmente, que é o... Are you ready, São Paulo? Tricolou. Romário. Pegaram lá. Não falou com ninguém, se despediu. Agradeço. Pegaram da Ponte Preta, é isso? Sim. Ah, time grande faz isso com time pequeno. Felizmente é assim. Ah, não. É o novo Gilson Kleina. Depois que saiu da Ponte Preta, não foi nada. Nada. Só, só deu certo na Ponte Preta, o Doriva. Mas segundo meu amigo não. Pablo Abelenda. Calma aí. Mas ele não foi campeão no Rio? Ele foi campeão no Ituano. É campeão carioca. Carioca, eu desconsidero. Agora, o Atlético Paranaense. Mas por que desconsidera? Ah, porque não tem ninguém lá. E você viu o Vasco? O Vasco tava na última posição com ele lá, cara. E o Vasco tá brigando então, agora pra, então, depois pra que, escapar. Depois que ele saiu na mão de Jorginho Pastor, não é na mão dele. Agora, vou falar. É, dois trabalhos que eu considero, assim, bons, que é Ituano e Ponte Preta. E dois trabalhos que eu considero bastante ruins. Vasco e o Atlético Paraná. No Atlético Paraná, não vou nem culpar ele porque ele não teve muito tempo. Agora, o Doriva é um treinador que mexe bem atrás... Tranca bem, protege como bem. Assim, o Mota também mexe bem atrás. Também. Pô, tá e louco. É um treinador. Agora precisa ver como é que ele é atacando, né? Mexe bem atrás, hein? Ele mexe bem atrás, né, é o que diz. É o que diz. Eu vou experimentar hoje com o Edu. Com quem? Com quem, mano? Com quem? Urso. O Cadu? Cadu Cortez? Não, o Cadu Cortez é sério. Eu vejo ele todo dia, eu vejo ele lá no Jornal da Cultura. Então, e ele gosta de Star Wars. Não pode. Ele gosta de carnaval também, ele gosta de Star Wars, olha lá. Ele é nerd, olha lá. Ele gosta de Star Wars. Que papo é esse aí? Eu gosto até. Bom, só ia falar do Portuga, que você falou do Doriva, ia meter meu bedelho aqui. Mano, vai lá. Bedelho. Meter o bedelho. Porque talvez no Vasco, bom, ele fez aquele trabalho lá, perdeu 4, 5 jogos na sequência, empate, tudo mais, derrota. Qual a dificuldade, de repente, dele virar esse jogo depois? Porque o treinador que veio na sequência, acho que foi também o não deu certo. Não lembro quem foi na sequência. Foi do Vasco? Do Vasco. Depois que o Doriva saiu, ainda antes do Jorginho assumir, teve um segundo. Teve um sujeito que passou não lembro exatamente quem foi. Vamos já lembrar. Por lá. De fato, por que ele não poderia ganhar mais dois jogos, depois empatar mais um, ganhar mais dois? O treinador do Brasil, aquela velha história que já se discute aqui há trocentas, não tem tempo. Ele poderia ir mal na primeira parte do campeonato e poderia ir bem nessa segunda parte do campeonato, como o Jorginho está indo. O Jorginho está fazendo um excelente trabalho. Tá, pegou um grupo do jeito que estava, daquele jeito. Não tinha muito o que fazer, não ia contratar e tudo mais. Qual a dificuldade de acreditar que o Doriva não pudesse fazer esse mesmo trabalho que o Jorginho fez no segundo turno, por exemplo? Mas, ô Cadu, o futebol brasileiro não é de hoje, que ele é imediatista. O futebol brasileiro parece um miojo, tem que estar tudo pronto em 3 minutos, velho. O cara chegou, tem que mostrar resultado. É claro, e não depende da imprensa, depende dos dirigentes encontrarem um formato mais decente do que simplesmente não derrotar. Mas é difícil o dirigente bancar. Cadu, desculpa te interromper, mas você esqueceu do baluarte, do arauto defensivo do futebol brasileiro. Professor Celso Juarez Rotter. Nossa, depois de Doriva, veio o professor Celso Juarez Rotter, seu bigode e sua retranca. Aliás, eu quero a opinião também do nosso categoria de base hoje, o Diego Frota, tá certo? Frota, vamos demais, meu irmão. Pode ser Frota. O Frota, 28 parada aí, ele é bancado. Galho mora na Vila Moinho Velho, ele vem da categoria de base e representa o São Paulo no lugar do Sombra hoje. Opa, tamo aí. E aí, velho, gostou do Doriva? Ah, gostar não gostamos, porque a gente perdeu o melhor técnico do Brasil por incompetência total da diretoria. Melhor por que melhor técnico do Brasil? Ganhou o quê, o Osório? Tô falando sério, você tá ganhou falando? O quê? Tô falando sério. Tá baseado em quê? Melhor técnico? Baseado... O que ele ganhou no Atlético Nacional? Nossa. Peraí, deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você, você já escutou... Não, explica só, não, juro, queria entender... Porque podia ser o par da Grazi na verdade secreta. Não, explica. Pode falar. Vanderlei Luxemburgo, já ouviu falar? Explica por que é o melhor treinador do Brasil. Pô, vocês meteram uma pressão dessa, velho. Cara, não vai falar. Não vai, deixa ele falar. Só deixa eu falar pra você. Não se intimide. Não se intimide. Não, ninguém, ninguém gosta de fazer não, isso. Não, só tô perguntando pessoas, baseado em quê? Deixa ele, a opinião dele, velho. Vai falar, não baseado. Mas ele quer saber o porquê. Tô perguntando por quê. Seu pentelho, fala, amigo. O motivo, claramente, não é a quantidade de títulos que ele ganhou. Até porque no Brasil ele estava 3, 4 meses. Era impossível ele ter mostrado algum resultado em tão curto tempo. A questão é que o Osório foi o primeiro técnico, sei lá, da última década, no Brasil, que eu vi apresentar uma filosofia de jogo diferente. Qual? A filosofia de jogar pro ataque independente de estar jogando em casa ou fora de casa. Ah, sempre. O Marcelo faz isso, o Osvaldo faz isso. É, isso é um detalhe. O Dorival já fazia isso. O Dorival tá fazendo com o Santos? O Dorival faz isso. O Dorival tá indo muito bem, de fato. Concordo com isso. Mas a opinião dele era melhor. O cara dá a opinião dele. É, mas ao mesmo tempo, ele tá pegando jogadores e ajudando os jogadores a melhorar tecnicamente. O Pato foi assim, o Ganso foi assim, com um ano péssimo. E o Ganso melhorou? O Ganso melhorou? Eu acho. Melhorou. Você acha que melhorou com... Melhorou. O Ganso ano passado tava muito bem, esse ano, o primeiro semestre foi péssimo. E agora tá jogando muito. Mas tá jogando bem. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Quem tá jogando muito? Você não gosta do cara mesmo. O Breno ali, quem tá jogando muito é o Pato. O Pato não tá jogando muito. Ele admite, velho. O Pato não tá jogando muito? Não, o Pato tá fazendo muito gol, o que é ótimo pra posição. Atacante. É, atacante, ótimo fazer gol. Graças a quem? Eu acabei de falar. Meio campo. Não, mas graças ao Osório. Graças ao Osório. Então, quem que fez? Não, mas isso eu concordo falando. Com ele. Eu tô falando com ele. Em relação ao Pato, eu concordo com ele. Mas o quem Pato, comanda o meio campo de São Paulo? Quem comanda o meio campo de São Paulo? O meio campo de São Paulo é muito ruim. É o Ganso. É ruim. O Ganso o meio campo de São Paulo é fraco. Mas quem comanda é o Ganso. Mas quem não tá jogando nada? Quem tá servindo o Pato é o Ganso. Mas é. Tá bom. O time sem o Ganso é completamente diferente, Pedro. É verdade. Não tem criação, não tem nada. Mas é uma opinião do ouvinte. Ele acha que o cara é o melhor do Brasil e foi embora. É, tá bom, pronto. Você acha que o Osório hoje é melhor que o Tite? Não, eu não digo nesse sentido. Em resultados, o Tite tá mostrando que tem muita competência. A questão é que a gente tinha nas mãos um técnico seguro, uma filosofia, construindo o elenco, propondo um jogo, e aí foi embora. Acho que o que o Frota quer dizer é que se ele ficasse no São Paulo durante mais tempo... O ano que vem mostraria o trabalho. Ele seria melhor do que o Tite. Mas não dá pra falar hoje que ele é o melhor técnico do Brasil. Não, ele tá louco, tem que internar esse cara. Não, cara, é a opinião do cara, ué. E o São Paulo é carente de treinador que construa carreiras longas no time. É um cara que construiu carreiras longas traz Maradona. Ô, Jobson, ao respeito do Diego Maradona. Mas isso falando do São Paulo... O futebol brasileiro é carente, não é o São Paulo. É, só que o São Paulo já teve bons históricos assim. Teve com o Tele um tempão. Muricy. Teve com o Muricy. São dois. Ué. Mas, assim, que técnico marcou a história do Santos? Hoje, o Lula. O Dorival. Não, mas o Dorival. Ele tá falando de tempo. Não, ele não falou de tempo. Ele falou Marcou. Mas não tem. Nenhum treinador no Brasil. Não, vai marcar história sem tempo. Não, nenhum treinador no Brasil fica muito tempo sem ganhar. Então não tem isso. Não tem tempo hoje. O Dorival marcou. O Dorival foi bem no Santos. Muito bem. Mas não melhor que o Muricy. O Muricy ganhou Libertadores. O Dorival também ganharia. Mas não ficou tanto tempo assim. Por isso mesmo. Por pouco tempo ficou e ganhou uma Libertadores. Mas foi o que eu disse. Aquele time que o Dorival estava, se não tivesse tido a briga com o Neymar, o Dorival teria ganho tudo isso também. Vamos recorrer a história e falar o fato? Título depois do Lula. É o Tele e o Muricy. Mota, no Santos, depois do Lula, e olha que eu não gosto do cara, hein? O treinador mais marcante pro Santista, acredito eu, que tenha sido o Emerson Leão. Pelas revelações, por ganhar o título 2002. Depois de tanto tempo. Não. Um monte de... Agora, o técnico que marcou a história no Santos é o Lula, na época do Pelé. Leão foi muito bem. Leão ganhou título, Luxemburgo ganhou título, Muricy ganhou título. Pô, Dorival ganhou título. Ele tá falando de que um técnico fica num clube de tempo. Não tem, gente. Mas tô falando. O Leão quebrou o tabu do Santos, cara, em 2002. Tempo o Muricy ficou da última fase. Não tem como o técnico. Tempo foi a década de 70. Não tem como o técnico, exatamente, ficar tanto tempo sem ganhar. Recentemente, quem ficou foi o filho do Nelsinho Batista no esporte. É, o Everson, não é isso? Sim, exatamente. No esporte, ficou mais tempo. Presta atenção. Mota. Mas é a longevidade, né? Mota, gente, é isso que você está falando. Essa longevidade do técnico, se o cara não ganha, obviamente. Recentemente, só o filho do Nelsinho Batista no esporte. Esquece. E isso é legal pra caramba, porque o técnico cria uma imagem com o clube. Ele associa o estilo de jogo. Mas o do Avaí também, viu, RG? O Kleina, não é o Kleina? O Kleina! Vinícius Eutrópio! Não, mas ele ficou lá bastante tempo, ele tá lá ainda. Não tá, não saiu agora. É porque ele não recebeu proposta. Kleina, tá? É mercenário. Ele tá lá ainda? Hein, Benjamin? Kleina tá. Que eu saiba, no Havaí tá. O Kleina está Ele começou o Campeonato Brasileiro. Só tem três técnicos que caíram. Acho que o Tite, o Kleina e o Leverkusen. São os três. O resto todo mundo mudou. E também não vamos esquecer. E também não vamos esquecer. Ficar com esse papinho que o Muricy ficou muito tempo no São Paulo, mas ficou muito tempo, ganhou três brasileiros. E como é que saiu o Muricy do São Paulo? Ué, mas porque saiu o Corraçado. O campeão brasileiro é nada, então. Ué, você pediu pra ele sair? Você gritava aqui, sai. Vai te catar. Não sabe jogar. É o contrário, ele tá desvalorizando. Como saiu o Muricy do São Paulo? Ele tá desvalorizando. Como saiu o Muricy? Mas você tá desvalorizando o Muricy. Eu não tô desvalorizando. Quer dizer que não valeu nada. Eu não tô desvalorizando. Vocês desvalorizaram o Muricy. Você desvalorizou o Muricy. Não, a gente conectava. Você pedia pra ele sair. Sim, lógico, chegou uma hora que não dava mais. Mas ao contrário do que ele tá falando. Não. Ele tá falando o seguinte: o Muricy não valeu nada. Você tá colocando. Você não ouve. Não. Ele tá ouvindo a nativa, não quer aparecer, beijão. Mota, eu tenho o maior respeito por você, mas não interprete dessa maneira. Você sabe muito bem que não foi. Não foi isso que eu disse. Então, como você disse? Eu disse, o Muricy, com todos os méritos e com o tempo que ele ficou no São Paulo, como é que ele saiu de São Paulo? Mas isso não quer dizer que ele ficou tanto tempo e ganhou o título como a gente tá discutindo aqui. Não, Mota, o que eu tô querendo dizer é que a torcida do São Paulo não chegou a um ponto de não... Mas que não aguentou mais. Por quê? Porque o time tava em crise, não tinha mais elenco. Tava em crise, sim. O time perdeu uma Libertadores. Você falava aqui o seguinte, ah, tem que mandar embora o Muricy, é o Muricy bom e só sabe disputar pontos corridos. Isso é verdade. Aí, viu? Isso é verdade, viu? Eu sempre falei. Não sou eu, pô. Mas, e não sabe disputar mais nada. Eu posso falar? Eu não posso criticar? Agora ele critica o RG, falou um negócio. Ó, eu podia fazer um pedido aqui. Mas eu assumo. Pera, gente. Ó, Domenico, só queria pedir encarecidamente aqui. Eu acho que todos podem dar as opiniões, mas não precisa gritar, isso aqui não é uma feira. Viu, Moto? Você tá gritando, você obrigado, tá muito. Porque ninguém deixa o outro falar. É verdade. Eu ia falar isso, mas você sabe por quê, Domenico? O cara tá saindo do trampo agora, o cara tá cansado, o cara tá às vezes com dor de cabeça. Vamos respeitar o ouvinte. Cada um pode falar o que bem entender aqui, mas se todo mundo puder falar, olha a alma do mundo. Falou aqui o Padre Chico. Ele não se faz isso. Só dá uma olhada na mesa aí. Dá uma olhada na mesa. Vê se o fone dele tá tentando montar rádio. Não, tá aqui, tá ouvindo. Às vezes não tá dando interferência. Esse negócio de gritar, grita todo mundo, não tem conversa aqui. É inacreditável. Quero dizer aos senhores o seguinte, aliás, muito obrigado. Agora ele meteu o pau do Doriva. Se o São Paulo ganhar do Santos, sabe o que ele fala aqui? Ah, vai falar o quê? Ah, o Doriva é o terror. É assim. Parece ação da Bolsa. Vamos começar, não leve em conta, Motinha. Vamos começar o programa de hoje, certo? Estamos recebendo o Cadu hoje aqui, estamos com o Estranho Nuninho, na verdade, categoria de base, o Frota da categoria, o Estranho Nuninho Pablo, e você vai começar a ligar a partir de agora no 32847097, mas antes, deixa eu chamar aqui o Sombra. Onde tá o Sombra? Onde que ele tá? Também não vem mais da história. Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Tá bom, né? Porra, não volta mais, velho. Diretamente da madeira. Que gostoso, olha que gostoso. Diretamente da madeira, fale de Banditec. Vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia pra inovar? Pra mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. A primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. É verdade, faz a diferença. Esse é o Estádio 97. Gente, calma. Estádio 97, da Energia 97, nome de incorporadora Esser, construindo com valor. E agora vamos ao momento sem parar. três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Então use o app Sem Parar Táxi. As do Botocô tem ouvinte pra participar aqui, ó. Ô, Dodô. Vou pegar aqui o ouvinte aqui, peraí. Dodô, cachete, Dodô. Foi. Então, um abraço pro Modena. Foi o tweet mais inteligente até agora dessa primeira parte do programa. O Modena detesta o Mano, não, o Mota. Não, detesta não. Ora se detesta. O Modena falou, não é que o Mota não ouve. Ele ouve, ele não entende, mas ele ouve. Entendi. Modena, cara lúcido, velho. Alô. Gênio. Alô. Quem fala? Everton Lucas. Ô, Everton, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Everton Lucas, só isso? Isso. Só isso? Não tem mais nada? Mais nada. Quantos anos você tem, cara? 25. RG. Hoje. Tem que ser hoje. Com a novela capengando, hein? Porque o comendador tá, não tá dando certo. Oh. 2.5, RG. Isso. Ô, Mota. Quanto você acha que o Doriva, ele lucra com as vitórias? Ah, não! Sensacional! Ah. Eu sabia. Apesar do maior salário da vida dele. E na verdade a gente trabalhou por ter um certo rendimento. No Brasil a gente tem a necessidade de dizer. Você podia sumir do planeta. Né? É contra mim, quero voltar ao governo. Não, na minha época, Domenico Gatto. É. Já devolveu a minha. O Domenico é encomenda dela. Já devolveu os milhões? Mas isso aí é um trombadinha, velho. Domenico Gatto. Doutor, o senhor tem razão. O senhor está falando comigo? E dizia o seguinte: pode dizer. Ele frente a tudo isso no país, eu sou apenas um trombadinho. Foi você que falou isso. Trombadinha daqueles pequenas causas. Isso não significa que ele também não tenha, né? Mas vamos aqui, né? É verdade, foi você que fez. Qual que é o bairro aí? Raposo Tavares. Também. Você não passa por nenhum canto em São Paulo sem uma obra do meu governo. Verdade. Vai, Everton, fala o seu bairro. O bem já certa face aí, freguesia do ó. Eu morei na Avenida Nossa Senhora do Ó. E tenho saudades dessa época, um bairro querido. Não sei como é que tá agora. Faz tempo que eu não vou. Interior, tem aquela música lá da freguesia do Ó. Eu moro lá. Eu moro lá e eu quero fazer um agradecimento. O senhor tem que chegar aqui e defender o bairro que o senhor mora. Não, não vou defender porque eu sou do Jardim Brasil. Mas é o seguinte. Mas é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma das melhores coxinhas de São Paulo. Não, é no Frangó. Agora, tem uma coisa que eu queria. É no Frangó. Tem Largo da Praça é bom também. Na Praça da Largo da Matriz. Largo da Matriz. Eu vou ser sincero. Não, é bom, Domingo. Mas, ó, do Veloso na Vila Mariana é melhor, hein? Não é, não. Desculpa, já experimentei de lá também, não achei. Desculpa, eu não conheço, mas esse pessoal podia mandar pra nós pra ver se é bom. Não, eu vou providenciar isso aí. Podia mandar. Agora, Domênico, ver se é bom. Eu quero fazer um agradecimento. Que aquela padaria real em Sorocaba. Eu quero fazer um agradecimento e falar em freguesia do Ó, quero fazer um agradecimento, que até que enfim a subprefeitura da freguesia do Ó vai colocar um farol ali na Antônio Meu Asbonilha. Que tá porque dando batida lá? Batida não, tem gente morrendo. A cada mês morre gente, graças a Deus, vão colocar um farol lá. Parabéns, subprefeito. O senhor está trabalhando. Ô, Everton e o time. Todo mês morre gente. Se não morrer gente. Não, mas sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar, por causa que não tem um farol? Todo mês morre um no mesmo lugar? Mano. É só ir por outro caminho. É isso, aí, tá aquela rua de baixo aí, né? Falou aí o arauto da segurança pública. Mano, eu vou falar. Os caras morrem naquela rua, Domênico. Vai pela rua de baixo. Outra, é o barraco da cidade. A pessoa borrendo, você dizendo pro cara pegar outro caminho aí. Ai. Everton. Fala, Domênico. Time. Ex-campeão brasileiro de 2015. Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, não. Isso aí. Ah, não. Ô, amigão. Fala, mano. É embaçado, velho. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não me permite. O time do Corinthians, cara, é o time que mais merece ser o campeão brasileiro. Eu não falo isso como corintiano, eu falo isso como apreciador de futebol. Ah, que absurdo, mano. Falou o Charles Miller. É o Charles Miller. Ele trouxe a bola pro Brasil e tá comandando. Você fala como o quê? Como um apreciador de futebol. É quase um enólogo falando de vinho. Você já falou isso de algum outro time? Já. Muito. Quem? Já. Qual? Sem ser o Corinthians? Cruzeiro ano passado você falou. Falei também. Falou. O São Paulo de 92, 93. Falei também. Palmeiras de 96. Falei também. Falou. Falei, eu sou um cara falou imparcial. Antes, falou, você nem tava no Cadu. Você não tava no Cadu. Ele falou pro pai dele. Falei pros meus amigos. Falou. Azar o seu que você não me conhecia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Galo de 2014 e 13 também você falou? O Atlético mereceu, Portuga, mereceu. É que o Atlético ganhou a Libertadores, mas não ganhou o Mundial. É igual ir pro motel e broxar. Isso é verdade. Mas o Atlético mereceu sim, o Vitor ali foi um herói. É que aquele cara do Tijuana, aquele cara tinha que... Riascos. Ó, tá inclusive no Vasco. Os caras lá, o time dele lá, tá certo, Tijuana, E Tijuana faz a fronteira ali com os Estados Unidos, aquele pedacinho ali é horroroso, velho. Ali quem cuida daqueles times ali é o cartel. Eu, se fosse dono de um cartel lá, eu cortava o pé do riascos. Eu cortava o pé do riascos. Ele perdeu o pênalti no último minuto, você lembra desse jogo? Ô, amigão, nós estamos recebendo hoje o Cadu Cortez. Cadu Cortez é um monstro de narrador, trabalha no Fox Sports, apresenta, também faz o Jornal da Cultura. Cadu, e pra quem não sabe, o Cadu narra jogos pra Al Jazeera, em inglês, né? Al Jazeera, pra ser nem a transmissão internacional, pra fora... Em inglês, Cadu? Faz o seguinte, Cadu, narra mano, o gol do título do Corinthians desse ano brasileiro pra Al Jazeera. Como é que você faz? Contra o Havaí, né? Esse é o último jogo. Contra o Atlético Mineiro, já. Contra quem? O Atlético Mineiro? Já. Mas em inglês, igual pra Al Jazeera. Tá bom, pra Al Jazeera. Vamos lá. Atenção. Em inglês? Em inglês, vai. Vai. 3, 2, 1. Okay, folks, there we are for Corinthians and Atlético Mineiro. That's the best battle between Corinthians and Atlético here for all of you live from Arena Corinthians. There we go. From the midfielder, we're going to have Elias. Elias, a short pass for Renato Augusto. Just get prepared. He's going to shot Renato Augusto. Yeah, for Wagner Love in front of the crime. He's going to shot and go. Goal! Chance! Oh, Warner! Você devia narrar o FIFA, velho! Oh, o Cadu Cortez devia narrar o FIFA 16! Bom pra caramba, velho! Mas você esqueceu o Suck Atlético? Fala só um pouquinho! Não, Suck Corinthians! É impossível! Wagner Love fazendo gol só no sensacional! Vamos prestar atenção na pronúncia! Faz de novo o Wagner Love! Como é que é? Wagner Love! Wagner Love is gonna shot in front of the crowd. He's gonna see Victor just to see Wagner Love. He's gonna shot. Not a one. Go! Bom pra caramba, Cadu. Há quantos anos você narra em inglês para o Jazeera? Só para o Jazeera? É o Jazeera. Alguns países que não têm o futebol como grande cultura. Então ele tem a Jazeera, tem algumas cidades da Suécia. Mas você ainda trabalha para o Jazeera? Não é para o Jazeera, é uma produtora que faz a transmissão dos jogos, né? e vende exatamente, é só para fora. Caramba, porque às vezes eu quero pegar isso aí, não tem. Deve ser muito complicado fazer isso, não é? Não, é difícil, tem que acordar meio que de manhã, acorda de manhã, vira a chavinha do inglês pro pessoal. Mas Cadu, só futebol, você narra o futebol americano, se precisar? Só futebol. Só futebol. É, olha. Cadu, e só jogos do futebol brasileiro também, qualquer jogo? Campeonato mexicano na rei já. Campeonato mexicano no passado. Mas aí não em inglês. Cara, esse ano na rei jogos da CONCACAF, das eliminatórias da CONCACAF. Acho que foi Bahamas e Belarus. Narrar em Bahamas sempre é bom. Apesar que eu prefiro dois. Faz um pedacinho desse jogo. Bahamas e Bambuco. Faz aí, ó. Bahamas e Bambuco. Bahamas e Belarus. Live from Azteca Stadium. That's the CONCACAF pre-qualify for World Cup from Russia 2018. Belarus. Coming up with the Johnson Bandits. Chance rather for Hernandez. Sempre tem um Hernandez. Hernandez is in front of the ties. Gonna shot. Gonna be 1-0. Hernandez for Belarus. Sensacional. Você parece meio o Bruce Buffer, mano. É. Narrando a abertura. Pô, mas é muito caramba, Cadu. Show, cara. Muito bom. Chamaram pra narrar já um pessoal decapitando um jornalista. Essas coisas nunca... Não. Nunca puseram. O gozado é que se você pega, Domenico, narração lá fora... Em inglês, principalmente, é completamente diferente do que a gente tem aqui. Por isso que eu tô falando. Então a gente imprime o nosso estilo, exatamente. Os caras narram assim, por exemplo, Wagner Love. If he's got a shot, 1-0. Wagner Love. O único que eu lembro que faz negócio parecido é o Ivan Zimmermann, que narra futebol americano também. É muito bom narrador. Complicado. Parabéns. Parabéns, cara. Muito bom. Não sabia que você fazia inglês, não. Vamos ver se ele é bom mesmo. Você vai narrar um jogo do Estádio 97. Em jogo do Estádio 97? Em inglês. Em inglês. Como ele seria? Narra em hebraico também, que é legal fazer. Não, passa. Mandarim, você narra também ou não? Não, deixa ele fazer dá, em inglês. Me dá uns... Deixa eu pensar aqui numa coisa legal. Improviso aqui agora mesmo? Sim, pode ser. Então, quando você pensa... Deixa eu pensar aqui, o Maravilha teve aqui e fez. O Pablo... Maravilha fez. O Pablo, enquanto você pensa... Mas fez em português, né? Em português. É fácil, em inglês. O Pablo... Parabéns, João. Você tem um amigo chamado Leonardo Romeu? Infelizmente tem. Ele mandou uma pergunta pra você aqui no Twitter. Pode mandar. Ô Benja, pede pro Pablo mostrar todos os títulos da ponte que ele tatuou no braço. Ai, ai, ai. Tá com o braço liso, não tem nem pelo. O cara nunca foi num estádio de futebol. Nunca viu, não sabe nem gritar gol. Se ele for no estádio de futebol, ele vai procurar replay. Porra, não sabe gritar gol. Vai ficar tirando selfie. Você vai no estádio. Você canta aquela música que é o time da minha pra avó, ser torcedor igual avó. Ele, eu sou torcedor do Barcelona. Tenho milhões de títulos. Ô Everton. Oi. É, com relação ao Corinthians aí, eu não tô falando que não, o cara mas tá gol, voltando. Vai narrar o gol? Não, ele já vai narrar, ele tá querendo ele tá elaborando o gol. Tá bom. Daqui a pouco o Cadu Cortez vai narrar o gol do estádio 97. Não é assim que o gol sai, tem que ir ele na curva, velho. Mas não, não, você pegou mesmo, hein? Ô Everton, o negócio é o seguinte, cara. É, não tô falando que o cara tá voltando pro Corinthians, apesar de eu achar que é um sonho antigo. Mas pintou a possibilidade aí, talvez, do Tevez deixar o Boca Juniors. Mano, porque... Não, calma. Você tá falando sério? Calma, tô falando sério. Inclusive aí, um site, um canal de televisão, na Itália, eles publicaram a informação aí que o Tevez, ele já tá com 3 meses de salários no Boca atrasados. Sim, Marcinho. Ele ganha a quantia de US$200 mil hoje em reais, isso aqui daria mais de R$800 mil. É, e pode ser que ele volte pra Europa, pode ser que ele saia do Boca, não tô falando que ele venha pro Corinthians, ser que aconteça também, porque o Tevez ainda é gerenciado pelo Kia, e todo mundo sabe que o Kia, ele tem uma ligação ainda com o Andrei Sanches. Uhum. É, não tô falando aqui que ele vai ser contratado pro ano que vem, apesar do vice-presidente financeiro do Corinthians aí ter dito a semana passada que existe o interesse sim, e que seria viável financeiramente o Corinthians trazer o jogador, mas eu não tô bancando aqui que o Tevez voltaria. Mas foi a opção dele, né? Eu particularmente, o RG... Ir pro Boca. Foi a opção do Tevez, mas eu particularmente acho que se o Corinthians tivesse que investir uma grana assim, poderia reforçar o time em outras posições, porque essa de segundo atacante, eu acho que o Tevez ele vai brigar com o Rildo, com o Mal, brigar o que ele sai na mão no vestiário? Brigar, velho. O Corinthians já tá forte. Amigão, qual que é seu ponto de vista com relação a isso? Se tivesse a chance de trazer o Tevez novamente, você gostaria ou você é aquele tipo de corintiano que não tá nem aí pro Tevez? Não, assim, é um sonho, né? Ter ele de volta. Ele foi um ídolo em 2005, mas na realidade do Corinthians, financeiramente, não dá. É inviável, né? Eu não sei, ele voltou pro Boca por amor, né? Amor ganha US$200 mil por mês. Amor, o cara volta aí ganhando que o Ricardo tá Oliveira recebendo. Vai receber, o dinheiro ganhava muito mais na Europa. Não, US$200 mil. Não é mais. E mais, tá louco? É mais. Ele tá ganhando lá por temporada US$5 milhões. Não sei o motivo de quanto? US$5 milhões por temporada. Não, mas isso deve estar envolvendo aí. É a Nike, marketing, também. Uma série de outras coisas. São US$5 milhões. Não, mas de salário. Por salário do Boca. O Boca não paga isso. É que a Nike ajuda, mano. Por temporada, né? O Boca não paga isso. A Nike ajuda. É, não dá. Então, que amor é esse? Mas o que acontece? Então, mas o que acontece é o seguinte. Eu quero também fazer por amor assim. Mas aí tá. Como o ouvinte falou, ele tinha propostas, principalmente do Paris Saint-Germain, pra ganhar muito mais. O problema do Tevez é o seguinte. Ele quis voltar. Quando o Tevez veio pro Corinthians em 2005, eu até lembro muito bem que já fazíamos o programa há muito tempo aqui, eu falei que duvidava muito. O Corinthians o que trouxe. Por quê? Porque o Tevez era um cara que tava querendo uma porta de entrada na Europa e o Kia queria entrar no Corinthians aqui com um grande reforço. E ele sabe que jogando no Boca, ele não conseguia essa porta não de tinha dinheiro, na não tinha dinheiro. O Corinthians aqui é grande. O Tevez era um cara que não era 100%... É um portal pra Europa. Ele não tinha independência financeira dele. Hoje, com mais de 30 anos, com independência financeira, com tudo que o Tevez tem e conquistou na carreira, hoje ele pode escolher onde joga. E acredito que ele escolheu o Boca Juniors e não voltaria pro Corinthians. Ele é a minha opinião. Na Argentina, entendeu? Minha opinião. Então, eu também acho, na minha opinião. Agora, tem gente que fala pra vender já o Mano, tá sendo coerente. O momento que o Mano falou que ele tá vindo. Quem fala isso é pra vender notícia. Eu acredito que o Tevez não vem. É que no futebol, falando sério mesmo, é não no vem. Futebol, acho que não dá pra gente duvidar de nada. É assim, por exemplo, dá pra bancar 100%. O Palmeiras aí também tá com um papo de que pro ano que vem pode ser que traga o Pirlo. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Porque, querendo ou não, o Palmeiras hoje ele tem dois fatores aí que contribuem muito para que você possa trazer qualquer jogador que você queira. O patrocinador também. Primeiro, estrutura. Segundo, um presidente e um patrocinador, que é praticamente forte, um sócio do Palmeiras, que o que faltar pro Paulo Nobre, o patrocinador inteira. Tá certo? Então eu não duvido de nada, cara. Também não dá pra duvidar, não dá não. O Tevez, eu até acho sim, é um jogador que se viesse hoje pro Brasil, a torcida do Corinthians aí, boa parte dela gostaria do retorno dele, apesar de eu não achar que essa seria uma necessidade, tá certo? De primeiro momento, eu acho que o Corinthians ele tem outros setores pra reforçar no time, e eu traria outros jogadores, mas a torcida do Corinthians gosta muito do Tevez ainda, cara. Mas acho que ele nem ele viria. Eu não sei se vocês acompanham a Série B, mas ontem eu tava assistindo o jogo do CRB e Santa Cruz, aquele atacante do CRB, acho que ele é o artilheiro da Série B, Zé Carlos, se eu não me engano. Mas Zé Carlos aí já jogou na Portuguesa, Zé Carlos jogou no Cruzeiro. Não é que ele é ruim, ele já deve estar sem brincadeira. Ele deve estar com uns 35 pra mais, cara. Não é jogador pro Corinthians. Tudo isso, Ele já é bem rodado, esse Zé Carlos. Mas o Corinthians ele fez duas apostas aí em jogadores que vieram de times menores aí, que foi o caso do Luca e foi o caso do Lincoln. Esperar agora, né? O Lincoln eu gosto, mano. É um centroavante grosso de bomba, mas ele incomoda na linha na área. Vamos lá, manda teu abraço, estamos aqui no momento sem parar, vamos lá. Um abraço pra todos aí da rádio, mandar um amo ela aí pra Paula, minha namorada aí. Sim, mano. Hoje é dia, quarta-feira, fazer o porquinho pular, hein? Isso aí, mano. Tá bom, velho. Eu torci pra Portuguesa hoje, viu? Tamo junto, obrigado, velho. Vamos subir. Falou, velhinho. Grande abraço, abraço, viu? Domênico, abraço. Tudo de bom. Dobramos valeu a torcida. Ô, Dodô. É verdade, esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Alô? Alô? Quem fala? Elton. Ô, Elton, tudo bom? Tudo ótimo. Elton do quê? Lima Queiroz. E quantos anos, Elton? 32 anos. 3.2 aí, Gê. E você, Queiroz, que eu falei o quê? Ah, sensacional. Sensacional. E falar em Queiroz, hoje joga hora. Hoje joga Guilherme Queiroz, o atacante da Portuguesa, artilheiro dessa vez. Muito. Guilherme Queiroz. É pretendido por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas não tem fundos pra contratá-lo. É, imagino que não tenha. Ou contratar o jogador da Portuguesa hoje, velho, igual que funcionava antigamente, olha, lá, um negócio de escravo também. Olha, olha, assim, olha. Na verdade, velho. Olha. A Portuguesa hoje, ela se tornou refém, Domênico, de uma situação financeira. Olha. Se você chegar com qualquer coisa lá, a Portuguesa é obrigada a vender jogadores, mas é verdade. É verdade. Pior que é. É o Tonho Bairro. É dó da Portuguesa, Portuguesa. Ajuda nós. Vamos ver se o Dom B já acerta aí. É só não inventar. Não, jamais. Planalto. Planalto Paulista? Não. Só Planalto? Só Planalto. Ah, então é diferente. Do governo federal. Tem o Planalto no ABC, ali em São Bernardo. É esse mesmo. Viu? Então chupa todo mundo que não dá nem descartar, nem chupa. Porque eu morei no Planalto Paulista. O Planalto Paulista é aqui perto de Moema, ali na Guainumbis, aquela região. E Afonso o Planalto, é no, Afonso Braz não é Planalto Paulista. Afonso Braz é Vila Nova Conceição. Perdão. E qual que é o time? Eu falo de narração, amigo. Opa, mão no peito. Coringão. Corinthians, mano, Corinthians. Mão no peito, vai ter um infarto. Amigão, antes de eu falar do Corinthians, você já ouviu, Domênico Gato, José Silvério narrando uma partida de beisebol? Beisebol? Não, nunca vi. Como é que é o... Zé Silvério, narre uma partida de beisebol. Alô, ouvintes da energia. Estamos chegando com New York Yankees e Houston Astros. Lá vem o rebatedor, se posicionou, ficou ali no montinho, vem com bastão e vai bater a home run. Você sabe que o Silvério é um fantástico. O Silvério é um dos melhores, cara. Acho sou que fã é o melhor. Pra mim, no rádio, ele cara, é o melhor. E cada do beisebol demora pra caramba. Assim, cara, imagina, ele não aparece de beisebol. Como é que foi o lance lá? Como é que é o nome do ponto? Home run! E beisebol é longo, cara. É de putz, demora demais. Demora. Mas eu perguntei pro Silvério. Silvério, fazia a Rádio Colônia lá na Bandeirantes, tal, em 2002. E aí eu falei, Silvério... tudo bem de imitar você, assim e tal. Ele chegou no corredor e falou assim, Cortez, né, Cadu Cortez, Cortez, você já me imita, já, né? Você vai pedir agora? Então eu posso. Claro que pode. Ele gostava, o Zé gostava. Tem um ouvinte aqui. Ele é meio garoto de enxaqueca, né? É legal quando você imita as pessoas e as pessoas gostam, né, da imitação. Legal. É. Tem um monte de o Zaidan já é diferente, mas o Zaidan vão deixar pra depois. Zaidan tem umas escolas também. É. Pô, pena que o Landucci não veio pra ele fazer a batalha dos Azedãos. Tem um rapaz aqui, o Rodrigo Molina, que é o R3, é o R3 nosso aqui. Vai mandar abraço de novo. Não, o R3 foi o que fez, você foi o professor dele, professor de narração esportiva. Exatamente, eu dei um... Do Rodrigo Molina. O Molina, exatamente, ele participou aqui. Você dá aulas, ô... No Senac, de vez em quando eu... E é difícil, como é que você ensina? Porque esse negócio é um dom, né? Cara, é difícil. Narrar futebol, essas coisas. Narrar futebol é... Porque eu já narrei também, né? É um negócio que é um, sei lá, acho que tem que dom pra isso, né? Como é que explica? Olha, faz assim, velho. Então, acho mas que. Mas dá pra ensinar técnicas, né? Respiração. Respiração, tem técnica, né? O legal, né, Domênico? É que tem muita técnica. Tem muita técnica de narração. E isso a gente tem que explorar cada vez mais, é óbvio. Dentro de algumas pessoas que têm já o dom. Algumas pessoas não têm não dom, tem jeito, mas gostam, querem fazer. Enfim, a gente também. Eu não vou desestimular o cara que tá lá pra poder aprender um pouco da narração. Não, mas você deveria já, tipo, boicotar o sonho do cara. Não, será, você não pode, não pode boicotar. Você já deu aula pra gago? Não, não existe. Já. Você falou pro cara o quê? Falei que achava que ele tinha que procurar uma fono. Então, aí mas aí sim, você foi elegante. Uma força, você foi elegante. Mas era forte ou era... Segura, ué. Por exemplo, eu dei aula nessa turma aí do Rodrigo até, e tinha alguns alunos que não tinham realmente o dom, e eu falava assim, cara, de repente é uma outra coisa que você vai gosta. Ser âncora. Vai ser comentarista. E o cara dominava o assunto. Área, né? E o cara dominava o assunto, por exemplo, futebol americano. Falei, de repente, acho que meu, você aí não tá tentando, mas o futebol americano você gosta, comenta, conhece, vai ser comentarista. Aí ele fala, pô, Cadu, verdade. Não precisa ser só narrador, Acho que não, o cara tem sonho de ser um narrador. Mas como é que fala pra um gago? Ó, não vai gago, dar, cara. Né? De repente, ele cara fala, mas aí eu tentei ser vai na rua, no cara, vai na rua. Eu não vou falar coisinha. Qual rádio e não vou falar quem, mas eu já ouvi um comentário. Âncora de rádio tinha língua presa. O Nelson, percebe que ele tinha Nelson Gonçalves era completamente gago e cantava maravilhosamente. O Márcio Rivelino é gago, mas o Márcio Rivelino, quando narra, o Márcio Rivelino também narra. É verdade, ele tem uma. Gente, isso é sério, o Márcio Rivelino, há 15 anos, ele narra jogos numa TV em Valinhos. Vinhedo. Só não termina, não dá tempo de terminar, né? Ele perde toda a gagueira. Se eu falar com ele... Ele não consegue completar uma frase. Não, palavra. Demora 15 minutos pra ele perguntar que horas são. Mas, Cadu, você prefere narrar jogos ao vivo, em loco, no estádio, ou você prefere pelo tubo, que é o off-tubo? Eu até hoje fiz mais tubo do mais que... Mais difícil que ao vivo. Tubo, né? É mais complicado, porque tem um recurso, qual que é o recurso? A TV. É aquilo ali, sim. Exatamente. E se parar... A tua visão é ampla. Se parar, cara, se já parar, um abraço, né? Já aconteceu de parar. Já aconteceu. Você faz o quê? Inventa o jogo. Velho. Inventa o jogo. Inventa alguma coisa na hora, mete o rádio na orelha e vai tentar. Qual foi o maior perreio que você passou numa transmissão de futebol? Recentemente. Não vou esconder os nomes aqui, né? Pra não dar problema. Mas foi ano passado. Oh, você tá imitando tanto o Zé Silvério. Eu já tô aqui. E você tá falando, você querer, você tá igual. Eu tô meio. E aí? A gente que bebe. Bom, mas na verdade, você fala assim, a gente que bebe há tanto tempo, meu. E aí a história é a seguinte. Quer dizer passado... que você é o maior narrador pai do Google. Ou anda rachando, mal menos, mas você é bom. Isso, obrigado. Viu, meu? E aí, o ano passado a gente tava narrando um jogo. Tava com um comentarista. Simplesmente, eu e o comentarista, e aí a produção vem com escalação e tudo mais, tal, e o trio de arbitragem. E o trio de arbitragem não vinha, a gente procurando e tudo, era jogos daquela CONCACAF Champions. CONCACAF Champions. Então, assim, era o Fort Lauderdale Strikers contra o... Nicarágua, exatamente. É alguma coisa assim. E eu tava lá com um grande comentarista, que você conhece muito bem, que é uma grande figura, e a gente não conseguia... Bom, a produção, cadê? Não tem o trio de arbitragem, não tem. O que a gente faz? Rapaz, falou assim, Cadu, fica tranquilo. Vamos inventar aqui. Senhor sim. Pablo. Mas calma aí, X. Chamado de X. Como assim? Fala um nome. Tem como um nome? Fala um nome. Falei, George. Bloquei. Ele. Harrison. George Harrison. O outro produtor. George Paul. Pronto, George Beatles, aí virou Paul o Hernandez, George. Porque era o Concachep, Paul Hernandez, George Sant, sei lá o quê, e Paul alguma coisa. Paul Molina. E Paul Molina, algo assim. É. E ficou o jogo inteiro. E foi, vamos embora. Exatamente bancou. O jogo dessa maneira. Então, assim, e ninguém descobriu, não vai descobrir. Tinha a ficha do jogo. Pós-jogo não tinha. Se vocês não tinham, imagina o cara que tá assistindo. Exatamente. Mas, Cadu, teve um aconteceu com um amigo meu. Mas não aparecia na imagem? Não aparecia. Não vinha na transmissão, a geração não vinha ainda nada. Ainda bem eu que posso não falar, eu, ainda bem o Domenico, que não aparecia no eu final. Posso falar até o nome dele. Depois, teve um amigo meu, premiadíssimo, Gomão Ribeiro, ótimo. Grande locutor. Gomão. Cara bom pra caramba, ganhou o prêmio ACS. Como é sensacional. E ele foi fazer um jogo da Portuguesa. No litoral de Santa Catarina. Web Rádio Lusa, né? Ganhou o prêmio ACS, eu trabalhei lá com ele também. Ele comeu muita ostra. Ah. E o jogo começou e a ostra não tava tão legal. Ah. E ele, o Gomão, durante o transmissão, falou... passando mal. Ele começou, a gente não percebeu, ele começou, juizão, sem acréscimo, tá? Sem acréscimo, vamos terminar logo esse jogo. Eu olhava pra ele e falava, pô, mas o que que é? E vamos. Olha, deu 46 do primeiro tempo. Juizão, não vai acabar? Gomão soltou o microfone, velho. Largou? Soltou, o jogo comendo. Pega o microfone e fala, infelizmente, nosso locutor... Passou mal. Foi. Teve um probleminha. Tá, se ele não larga, ele... Você sabe que eu tava... Ele passou mal, cara. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava narrando a temporada de 92 da Fórmula 1, né? Que coisa. E tava ainda o Ayrton Senna, aquela coisa toda, né? Nigel Mansell, tava aquela coisa... Prosta. E eu narrava aqui de São Paulo. No tubo também, né? E teve um detalhe no momento que caiu a transmissão na TV, cara. Né? caiu o transmissão dele. E eu fiquei lá, inventando uma corrida, né, cara? Fiquei inventando o que tava acontecendo. Em 92 não tinha nem internet. Não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Eu fiquei inventando. Mas tinha um rádio, né? Aí o cara me trouxe, me meteu na orelha aqui. Então eu fiquei com uma orelha ouvindo o que eu tava falando. E na outra orelha, o que tava acontecendo realmente. O cara tava lá, na rádio. Tava mal na rádio, o cara tava... Eu fui atrás do que o cara tava falando, cara. Entendeu? Do meu jeito, fazer. E não tem jeito, tem que fazer, né? Vai que vai. Galvão Bueno tem algumas histórias muito fantásticas a respeito de Fórmula 1. Que ele narrava, muitas vezes, narrou um produtor falando... Falando na orelha. O dele falando assim, aconteceu isso. O Senna deu uma volta, não sei o quê. E ele narrava em cima. Verdade. O Galvão, na época, genial, né? Fala com o Elton aí, Manu. Galvão é monstro, velho. Monstro. Ele é chato, mas é muito bom. Não, é o melhor. Pra mim, é o melhor narrador. Melhor ele do Senna do Vale. Pra mim, é o melhor. Os dois são os melhores também, ó. Ô, Elton. Salve. Beleza, mano? Tranquilo. Quem pode parar o Coringão, cara? Só Deus. Mano. Ah, não. Aí. Ô, amigão, você acha que eu tô metendo muita mala aqui no programa? Não. Ou você acha que o Atlético Mineiro ainda pode fazer frente pra esse Corinthians aí no campeonato? Ó, eu acho que não pode fazer frente por causa do Tite, cara. O Tite é peça fundamental nesse time aí. Isso é bom pelo fato do Guerreiro ter saído, do Espanhol ter saído. E peças importantíssimas, assim como o lateral esquerdo, Fábio Santos. Sim. E o time deu uma balançada, mas manteve o nível, o alto nível aí. E mérito total ao Tite, cara. Parabéns mesmo, fundamentalmente, muito. Sem nem palavras pro Tite, cara. É, o Tite tá mandando bem. E ele é bom porque o time que jogou com os laterais, que o Corinthians jogou, por exemplo, jogo contra a Ponte, o Iago do lateral esquerdo e Edilson na direita. E conseguir dar uma consistência defensiva para esse time, o cara tem que estar muito de parabéns. Eu concordo com o Mano que o Corinthians. O Thiago, o primeiro jogo dele, Portuga, ele comprometeu, ele foi mal. Mas depois, o segundo e o terceiro, ele não comprometeu, não. Seja o que for, é um garoto que não é da posição, improvisado, jogando ali com uma cobertura dos volantes muito bem feita, que protege e dá uma consistência defensiva. Eu não acho que o campeonato tá tão ganho quanto o Mano. Eu acredito eu que a diferença são 5, mas temos o confronto direto em Minas, que pode cair. Pra 2. Pra 2. Não tá tão ganho. E pode subir pra 8 também. Não tá tão ganho. Então frisa as duas pontas. Pô, as duas pontas. Mas eu acho que não está tão ganho quanto ele. Pode cair pra 2, não pode ir pra 8. Olha isso. Não está tão ganho quanto ele pensa. Mas o Tite tá de parabéns. Quer saber? Na minha opinião, amigo, o Corinthians ele não perde esse jogo pro Atlético Mineiro jogando em Minas. Eu acho que esse jogo vai empatar. Eu acho que vai empatar. Aqui quase perder, né? Aqui quase perdeu. Não, quase perdeu porque foi uma opção do Corinthians ali jogar em São Paulo. Então, mas aí foi mais 3 na conta. O Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná lá. Lá. Onde é que está, Cadu? Por exemplo, o Forte lá. Jogo com o Atlético vai ser empate lá. Empate lá. Se o Paraná é o primeiro. O empate é bom pro Corinthians. Bom, pelo menos hoje, se fosse hoje, mas não é hoje, né? Essa diferença, olha, essa diferença, Elton, ela pode estar maior, ela pode estar menor. Quantos jogos faltam para esse jogo? Faltam 3, né? Corinthians Atlético Mineiro, 3 jogos, né? Faltam 3. Você tem 9 pontos. O Atlético pode não ganhar nenhum dos 9, quando ele ganha 9. Aí a diferença tá absurdamente já ganha. Ih, caiu ali Mas como também, mano, pode o Atlético estar na frente do Corinthians ou não? Sabe uma vantagem que o Atlético leva? Mano, é difícil, mas é igual você falou, as duas pontas. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro não perdeu nenhum jogador pra seleção. E o Corinthians perdeu 3 ou 4. Mas vai voltar. O Corinthians ele perdeu 3 jogadores, mas o Corinthians ele não vai ser. Não, mas o Corinthians ele não vai ser prejudicado. Não, eles voltam. Não é questão de voltar, Domenico. Nesse meio tempo aí que os jogadores do Corinthians vão estar servindo a seleção brasileira, o Corinthians ele não vai jogar. O Corinthians ele não joga. Não joga, ninguém joga. Mas o que eu tô dizendo, a vantagem, mano, o que eu tô dizendo, gente, é em termos de trabalho. O nosso Levir Cup vai ter 10 dias pra trabalhar com o grupo inteiro dele. Já o Tite não. É isso que eu tô falando. A rodada, Domenico, o Atlético Mineiro, ele vai pegar o Inter. Jogo duro. Jogo em casa, mas o Inter. É duro o jogo. Ele vem numa crescente no campeonato. E o Inter tá disputando a quarta posição. Aí que tá. O jogo Inter é vem duro. Numa crescente no campeonato. Pode ser que o Inter enrosque pro Atlético nesse jogo. Pode mesmo. Pode ser que não ganhe empate do Atlético Mineiro jogando em Minas, mas o empate já ferra o Atlético. É um jogo duro. O Corinthians ele vai pegar o bônus round do campeonato, que é o Goiás. Duvido que o Corinthians. É o carro do Street Fighter. Duvido. O Corinthians vai pegar o Goiás e tem que ganhar. Na outra partida, tá certo? É galo e queima. Essa tendência aí que o Mano falou é aumentar a tabela. Ou, no mínimo, ficar no mesmo jeito. Mas acho difícil ficar no mesmo jeito. O Corinthians também. Um confronto com o Inter é difícil. Aí na próxima rodada, os dois jogam fora, tanto o Corinthians quanto contra o Atlético Mineiro. O Corinthians ele vai pegar o Atlético Paranaense jogando lá. Difícil. Não é difícil, sabe por quê, Domênico? O Atlético começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas nos últimos 5 jogos, O Atlético perdeu 5. Não é que empatou 1, perdeu 5. Tá, mas é difícil. O jogo do Corinthians com o Atlético lá sempre foi difícil. Não, mas é que tá. Um time que tá na descendente, como é o caso do Atlético Paranaense. Tudo bem, mas é difícil, mano. O Corinthians tem que passar o carro. Não dá pra desperdiçar pontos contra o Atlético Paranaense. O Atlético vai pegar o Sport. O Sport também não tá bem. Fora. Não, é fora. Jogando na Ilha do Retiro. Acho que dos dois, o mais difícil é o... Puta, é difícil. Não, Sport, é mal, né? Sport que tá 2 pontos à frente do Atlético Paranaense. É, mas, então, mas os dois têm que ganhar. É. Tanto Corinthians quanto Atlético. É. Tanto Corinthians quanto Atlético, os dois têm que ganhar esse jogo. Passando aí, Domenico Gatto, a 32ª rodada... É o terceiro jogo aí que entre os... Né, o Corinthians ele vai pegar o Flamengo jogando aqui em São Paulo. Jogo médio. É. Mas o Corinthians é favorito. Se você tiver como base favorito. O primeiro turno, o Corinthians meteu 3, o Flamengo jogando no Maracanã. Mas devem jogar todos. Aquele jogo não jogou nenhum daqueles caras lá, do Sheik. Do... Ué, mas aí será que vão jogar aqui também? Ah, deve jogar. Eu tenho lá minhas dúvidas se... O Sheik até acho que pode ser que é um jogo médio. O Guerreiro acho que pode ser que não venha. É um jogo médio, só que o Corinthians é favorito. Sim, lógico. Vamos falar a verdade. Aí o Atlético Mineiro pega a Ponte Preta jogando em Minas. Aí é galo. Jogo difícil. Mas com todo respeito, Pablo. Peraí. Você falou que dava Corinthians também. A Ponte Preta, nos últimos 5 jogos da Ponte, a Ponte ganhou 4 e empatou 1. Então, não empatou contra o Corinthians. Voleza, não. Posso usar a mesma coisa que o Mano falou? No turno, o Galo ganhou. No turno, o Galo ganhou da Ponte Preta em Campinas. Talvez vai jogar com a Ponte Preta em casa o próximo jogo. Eu acho difícil. No turno. Cara, eu acho difícil. No turno, o Atlético ganhou em Campinas. A Ponte Preta ganhou no primeiro turno, Palmeiras? Ganhou. Perdeu, que jogou fora lá em... Ele vendeu mal, Romando. Mas ganhou no Paulista. Ganhou no Paulista. Estádio no Paulista, no aqui no nosso Palmeiras. Estádio, cara. Mas no turno, o Atlético Mineiro já ganhou. Vence no retorno. E aí a 33ª rodada. O Corinthians só não perdeu pra Ponte porque o Corinthians achou um gol lá. Atlético Mineiro e Ponte no Horto, não tem dúvida. Olha, a 33ª rodada. Eu vou cobrar aí em Portugal. Vai acontecer o confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. É por isso, Domênico, nesse comparativo de tabela que a gente viu aqui, eu acho que o único jogo aqui que é o fiel da balança. É esse jogo, Corinthians e Goiás, e o Atlético Mineiro que vai pegar o Inter. Tá bom. Porque nos dois próximos jogos, tanto do Corinthians quanto do Atlético, eu acho que os dois têm condições de vencer. Acho que os dois ganham. Eu acho que sim. Bom, vamos pro último ouvinte, né? É o momento sem parar, né? Do ouvinte, o momento sem parar do estádio. 3 ouvintes na sequência, esse é o terceiro. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Então marque suas fotos com o hashtag sem parar oficial. Vamos ver aqui o ouvinte aqui. Alô? Alô? Quem fala? É o Vitor. É Vitor ou Victor? Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Nome completo. Pode tocar o hino aí do Corinthians. Calma. Ah, não, eu não... Cara, segura a emoção. Pô, você... Ejaculação precoce. Calma aí, mano. É Vitor ou Victor? É Vitor. Do quê? É Vitor de Souza Luz. Quantos anos? 28. Do RG? 2.8, hein? Hoje? Não vai ter ninguém, né? Por Como quê? Assim não vai ter ninguém? Campeão e Vitor. Sensacional. Calma, não sei. Você acha? Não sei. Não dá, não tem como. Como não dá, não tem como? Campeão Vitor? Em Vitor não. Em Vitor não tem. Da Copa do Brasil, acho que já perderam. Não, Palmeiras já não perdeu. Acho que perdeu sim. Não perdemos? Não perdemos? Quem que falou que perdeu? O quê? Nenhum jogo na Copa do Brasil, Palmeiras? Não perdeu. Dá pra ser. Na Copa do Brasil? Acho que o Santos também não perdeu. Na Copa do Brasil, não. Então, Palmeiras e Santos não perderam. Não pode ser campeão, Vitor. Podemos ter campeão em Vitor. Palmeiras e Santos não perderam, não. É verdade. Bem lembrado, Domingo. É que eu tava pensando no brasileiro. Nós não perdemos pro Inter lá, foi empate lá e aí nós ganhamos aqui. Do Cruzeiro nós ganhamos aqui, ganhamos lá. Não vai correr também, ganhar as duas. Ganhamos uma. Uma e já matamos o jogo. Primeiro jogo empatou 1-1. Então, mas não perdemos. Isso pode ser campeão invicto. Vamos lá. Vai perder de 5-1 pro Chapecoense, Domingo. É impressionante, né, velho? Vai entender. Show Pecoense. Olha, se não fosse o Osório, amigo, se não fosse essa saída do Osório, essa briga do Aidar e do Ataíde Rio Guerreiro, ia estar falando até hoje da sapatada. Ia, ainda bem que eles brigaram. Pior que é, velho. O Ramo mudou. São Paulo deu uma força. São Paulo livrou, velho. Porra, só fala disso aí, graças a Deus. Esqueceram um pouco do negócio do Palmeiras, que estão uma piaba feia. Bom, Vitor Corinthians, que estádio? Que estádio eu? Que bairro você mora? Que estádio? É fácil pro Benz, eu moro no Vila Carrão. Zona Leste, querida. Mas olha, antes da gente conversar de Corinthians com ele, muito legal aí, o Domênico. Pois não. O Leandro Quesada tá aqui com a gente, vai participar com a gente. Leandro Quesada? Leandro. Ô, Quesada, prazer. Ô, Quesada, tudo bem, Quesada? Maravilha, meu caro Benjamin, meu Tasso, tá na escuta com a gente, não é? É que a gente tá aqui acompanhando a estrada aqui, chegando exatamente agora no estado do Morumbi. Tá descendo aqui em São Paulo, tá descendo Milton Cruz. Tudo bom, Milton? Milton. Ah, fala uma palavrinha aqui, Milton. Ah, não. Um pouquinho, Rogério. Rogério Santos tá descendo aqui, não é? E o time do São Paulo daqui a pouco preparadíssimo, Milton. Sensacional. Meu, sensacional. Ó, oh, igualzinho. Melhor ele ficar no barco. Cara, o Quesada falou assim... Aí o Quesada... o dom dessa coisa. Ah, aí o Quesada outro dia falou assim, mas como você me imita, Cadu? Que história é essa, tal? Eu falei, pô, Quesadinha, imito. Então me imita aí. Aí imitei, ele falou assim... Igualzinho. Ô, Quesada, faz uma pergunta. Como é, o, é o, faz uma, o Quesada vai falar com o Vitor, nosso ouvinte. O Vitor, tudo bem com você, Vitor? Vitor, do Vila da Vila Carrão? Vocês estão bem aí? Tudo ótimo com você. Imitação, desculpa atropelar um pouquinho. Atropela. O Portuga imita muito bem. O Nanucci imita muito bem. Quem? Você também imita muito bem. A melhor imitação que tem aí é do Benja. Benja? Qual que é do Benja? Barbosa. Faz tempo que ele imita. Do Barbosa. É, ele gosta do Barbosa é a melhor que tem. Obrigado, velho. Você. A melhor imitação do Barbosa. Esse cara é um doente. Você é um ridículo. Cara, inteligente. Mas é que precisa ligar o Barbosa. Se não liga, ferrou. Eu vou com o Vitor. Vitor, rapidinho. Fala rapidinho, rapidinho com o Vitor aqui. Mais uma vez, enquanto a equipe do São Paulo vai descendo também aqui, passando também todos os jogadores, o grande Milton Cruz, eu adoro falar do Milton Cruz. Milton, rapidinho aqui pra falar. Vitor, pra você, corintiano, sem dúvida nenhuma, crente na equipe do Corinthians, Vitor, você acha que depois desses jogos todos, o que, que vai acontecer? São 9 rodadas, o Corinthians realmente tá com a mão na taça ou não tá, Milton? Igualzinho. Não, Vitor. É, o que vale são os 3 pontos, né? 3 pontos, né? Tá parecendo jogador, velho. Os 2 pontos não valem, Cássio, ou não? Lembra do Cássio? 2 pontos valem? Lembra do Cássio? Que Cássio? O goleiro do Corinthians. Só que ele até pra mim, eu falo aquele que te enfiou um potássio, seu trouxa. Lembro do Cássio, grande Cássio, Cassiácio. O que sabe, você já entrevistou o Cássio? Já entrevistei grande Cássio também, aquele queixo todo dele, quase me cutuca no nariz. O que sabe, você tá sentindo falta do parceiro lá, do Pretzel? Tá tudo certo? Grande tudo... Pretzel. Pretzel, a gente discutia um pouco, bastante, depois comia uma pizzinha na 1900, tava tudo bem. Sorte, grande Pretzel. Ô, Vitor. Sensacional, velho, sensacional. Oi. É, a Florida Cup aqui também divulgou a tabela, hein, mano. Quem Florida Cup, mano? Florida Cup. Você vai divulgar a tabela da Florida? Lógico. Torneio internacional. Ah, mano, vai. Torneio internacional. Ah, mano. Ué, quando o Barcelona vai jogar no Azerbaijão, lá todo mundo, ah, o Barcelona tá expondo. Mas aí é o Barcelona, né, velho? Velho, o Corinthians tá levando a marca pra Terra Santa. Meu Deus. Isso aí tem que ser exaltado, velho. O Corinthians vai jogar o primeiro jogo, Motinha, em Boca Raton. É um bairro lá onde o Benjamin acabou de comprar uma baita mansão. Um bairro bonito, o Ricardo Teixeira tem casa lá, né? Visita bem. É, Ricardo Teixeira. Aquela que é só vendeu, visita. Né? Vendeu? Vendeu, ele tá vendendo. Vendeu pro Benji, então. O Benji comprou pra fazer garagem. Olha, amigo, se eu tivesse... Em Boca Raton. E o Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro no primeiro jogo e depois vai pegar o Shakhtar, velho. O Shakhtar Donetsk? É. Fora da Cup? É, foi pra lá também o Shakhtar. E um outro jogador que pode estar retornando pro Corinthians, amigão, joga lá, que é o Dentinho, mano. Você gostaria do Dentinho de novo no Corinthians? De novo, esse papo. Pode continuar, né? Deixa ele ir lá. O que ele já fez pro Corinthians já foi bom demais. Acho que ele, o limite dele já foi o que ele fez no Corinthians. Processa ele não Mampaia, consegue render, né? Muito mais que isso, não. Mas o coitado do Galo, né? Que vai apanhar 2 vezes. É, os caras investiram pesado. Eles estão levando o campeão brasileiro de 2015, que é o Corinthians, e o vice, que é o Galo, mano. Vixe, o quê? Vice-campeão. Ah, ainda tem campeonato pra Caxias. Os caras estão investindo bem, os caras estão investindo pesado, velho. Mas, ô, amigão, com relação aí à campanha do Corinthians do Campeonato Brasileiro, eu tô cansado de falar aqui que por méritos aí da diretoria, que por mais que teve a necessidade de vender alguns jogadores, como foi o caso do Guerreiro, do Emerson Sheik, do Fábio Santos, do Petros, o elenco do Corinthians, na minha opinião, sempre foi muito forte. Eu defendi essa tese aqui, e o elenco tá provando na prática que, de fato, eu tinha razão. Mas e pro ano que vem, cara? O Corinthians, ele precisa já começar a pensar em reforços, porque o Corinthians possivelmente estará na Libertadores. Olha como eu sou humilde. Possivelmente estará. Nem falei que já tá. Você é quase um... Fala a verdade, quase eu, né? Parceiro pra caramba. Mas, ô, amigão, se você tivesse um cargo diretivo hoje no Corinthians, se você fosse o Elton Gaspar... Elton ou Vitor? Vitor, né? É Vitor. Se você fosse o Vitor Gaspar, o irmão do Edu Gaspar, quem que você indicaria pro Corinthians contratar o ano que vem? Indicaria, seria bom um outro lateral direito, que o Edilson, difícil, viu? Não, mas tem que chegar com um nome lá pro Roberto aprovar, não. Não, eu chego. Até aquele Ferrugem, que já jogou no Corinthians. Nossa. E depois foi pro Sport, é melhor que o Edilson. Porque ser reserva do Fagner, tudo bem. E talvez um lateral esquerdo pra disputar com o Endo. No Brasil não tem lateral direito. No Brasil não tem lateral direito, mano. E nenhum clube. Eu posso dizer que no Brasil os melhores são o Marcos Rocha. E o Fagner vem fazendo um grande campeonato. O Lucas, verdade, o Lucas. O Lucas do Palmeiras, tá, o Galhardo do Grêmio é bom. Não, lateral. Esse é ruim. Jogou não, no Santos não, aqui, passou vergonha. Não, não é, no não é Bahia. Ruim, ele tá bem no Grêmio. No Grêmio tá bem. É que no Grêmio os cacarecos jogam bem. Você pode ver, o Grêmio tem tradição disso aí. É, Douglas. Douglas seu boneco. Michael. Galhardo é bom. Michael é capitão do Grêmio. O Grêmio tem. O Galhardo é um cara bom na bola parada, enfim. É isso aí. Dentro das opções aí não tá mal, não. Mas, ô, amigão. Só pra fugir um pouquinho do assunto Corinthians aí, quinta-feira, no caso, amanhã teremos o jogo da seleção brasileira contra o Chile aí, pela primeira partida das eliminatórias da Copa. E aí, qual que é a sua expectativa com relação à seleção brasileira aí? Você acha que o Brasil vai capengar nessas eliminatórias? Entra muito questão de técnica, acho que o Dunga é terrível. Porque bons jogadores tem o Brasil. Tem muitos bons jogadores. Mas é difícil, ser o... Voltando pro Corinthians, né? O Tite com o time que tem, que é pior do que o time do ano passado. Ele conseguiu fazer o time jogar de uma forma impressionante. O Tite, pra mim, eu ficaria feliz se ele fosse pela seleção, como o Benja já falou uma vez, pelo sonho dele, porque o Tite merece. O Tite é intocável. Se cai o Tite, minha avó, eu levanto primeiro o Tite e depois eu volto da minha avó. Ah, não, não faz isso, velho. Sua avó é uma senhora de idade, velho. Não, não, não, peraí. Essa frase foi sensacional. Foi meio humano. Repete aí. Repete a frase. Não, se tropeça os dois e cai o Tite e minha avó, eu levanto primeiro o Tite e depois minha avó. Ah, tá certo, cara. Pode falar. Você foi tão criativo. Eu vou dar um par de convite pra você no Salão Duas Rodas. Foi meio humano. Presente da Roda Moto. Você merece. Você foi pior que humano agora, velho. Pior que o mano, não, o cara foi realista, tá certo, mãe. Tá ajudando a levantar um santo. É, que santo, o quê? O santo Tite. Nós fomos Santa Claus, velho. Mas tá, parabéns, mano. Parabéns, você tem razão aí. Concordo, Victor, com a sua explanação aí. Tá certo. Manda teu abraço pra quem você quiser, que estamos aqui no momento sem parar. Vamos lá. Manda um abraço pro meu irmão aí, que talvez ele tá ouvindo. Talvez? Talvez, é porque às vezes consegue ouvir, às vezes não. Mas todo mundo ouve também. Nós. Ele todo usa aparelho, é isso? Ouvindo, mas agora eu tô ligando. Todo mundo ouve. Ah, tá bom. Beleza, não, meu velho? Porque eu, como eu trabalho vindo de um lado do outro, às vezes eu tô atendendo, às vezes eu tô. Certo. Às vezes eu tô ouvindo e no trânsito, assim, a gente vai ouvindo, né? Tá certo, então, tio. Então é isso aí, eu queria fazer as propagandas aí. Vai lá falar, fala aí. Manda. Fala aí, tio, as propagandas. Vai, Vitor. Eu não lembro. Porra, você quer falar e não lembra? Porra, tio. Porra, tá de programa bom, tem que ter merchan e ouvir, mas aí não dá, que você vergonha. Não sabe, ué. Pelo amor de Deus, pô. Vamos lá, Vitor. Não sabe? Não, vamos lá. Se não puder ajudar, tudo bem. A gente vai ficar com a mão. Não, vamos dar colher de chá pro cara. Sim, vai. Depois que ele matou, Cara, gente boa. O cara é sincero. Oh, o cara é praticamente aqui um Einstein. Você não viu a frase do cara? O cara é sincero, ele ganha os presentes porque ele é sincero. Mas você viu a gente boa? O cara é gente boa. Ele mata assim, precisa falar. Ele mata a avó, porra. Ele mata a avó. Ele não matou. Ele não foi. Ele não matou a avó. Não, ele preferia. A prioridade é o Tite. Então vamos lá. Ô, amigão, fala aí, ó. Só a Nova Linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Só Nova Linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, mano, você ganhou um kit top com produtos Bozano aqui, tá bom? Vai fazer sua barba, vai ganhar um antitranspirante também, enfim. Falou, Vitor. E eu também tirei aí. Ó, você tem também um par de convite pro Salão Duas Rodas, aí, presidente da Honda Motos. Pode falar o da Ola então, mano. Você levar a tua avó. Vai. Vamos lá, mano. Vai, manda. Ola, viva, sabe, cara. Vai, Ola, viva! Ola, viva a pegação! Boa, mano! Você ganha um kit top da Ola também pra você dar uma salsichada em alguém, tá bom? Isso! Isso aí, mas vai dar salsichada em alguém. Fricon também, né? Uma caixa de Fricon? Não, não tem, não tem. Acabou. Ih, mano, acabou, mano. Isso, velho. Você quer tudo também? Não sabe nada, hein, Vitor, também. O Benjamin fez muito cocô aqui, usou tudo. Um abraço, amigão. Tchau, Vitor. Beleza, então. Um abraço, Benjamin. Abraço, irmão. Ó, não é só o cara do Cordeiro que imita. Deixa eu fechar o momento sem parar. Deixa eu fechar aqui o momento sem parar. Vamos lá. Esse foi o momento sem parar no estádio 97, 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. É verdade, Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também em nome aqui de... deixa eu ver aqui, Incorporadora Esser. Construindo com valor. Também em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. E agora, eu vou falar aqui de Recubriplast, meus amigos. Recubriplast RG, meus amigos. Se você, de repente, como RG, tá com problema de infiltração. Tô com problema lá. Né, de goteiras lá na, em Santa Isabel. Problema de gota. O RG tá com problema também de umidade, eu sei. É, avançada. E quando fica esse tempo meio assim, rosco, fosco, como a gente diz, né? Aí vai chover. Aí fica com aquele medo de chuva, não cara. Não pode chover, velho. Ah, não pode ter medo de chuva. Não pode... Tem que acabar com esses problemas, RG, meus amigos. Proteja a sua casa agora. Chegou aí impermeabilizantes Recubriplast. Boa. Aí sim, cara, Recubriplast é 3 em 1, hein? Primeira de mão, sela. Segunda de mão, pinta. Sim. E terceira de mão, impermeabiliza. Boa. E Recubriplast é o único que tem garantia de 5 anos, RG. 5 anos de garantia, hein? Boa. Você, meu amigo, que tá aí ouvindo o estádio 95 nesse trânsito maluco agora, né? Você que tá no seu carro, você que tá aí no seu trabalho, ouvindo a gente. Olha, você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Sim. Vá procurar. Aliás, você pode consultar as lojas lá em www.sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Vou mandar um abraço aqui, ó, pro Kleber de São Paulino, hein? E o senhor, ele tá nervoso, viu, moto com São Paulo, viu, com essa bagunça toda. Quem não tá? E o senhor José Santista, esse tá feliz aí com o Santos, viu? Opa! Tá feliz aí, gente. São proprietários das lojas Souza Dias Center, tá bom? Que vendem lá os seus produtos Recubriplast, tá bom? Recubriplast, fala, ó, beijinho, pode falar. A repercussão do Cadu é muito legal. O Luciano Barros Lopes fala assim, o Quesada é demais. Nunca tinha visto ninguém que o imitava. Eu nunca tinha visto. E ele pergunta, e o Luciano Barros Lopes fala assim, ó, vale uma conversa entre o Silvério e o Quesada. Aproveita, faz o seguinte, faz agora aí o Silvério com o Quesada com o... A narração do gol. E com o Zaidan. Faz aí, todo mundo junto. Ah, só tá você aí, tá fazer. Tá fácil. Aí você tá faz. Aí? Caramba, velho. Faz aí. Sacana, ó, só você. Vai, vambora. Fica aí. Oi, alô, ouvintes do Brasil. Estamos chegando. Brasil. Com toda a Central Energia 97 de futebol. E 97,7 FM. Vamos para Corinthians e São Paulo, trazendo as primeiras informações do Corinthians, Leandro Quesada. Pois não, meu caro Silvério, já estamos aqui no saguão, o saguão do estádio do Morumbi, acompanhando a chegada das duas equipes, dos dois times aqui, meu caro Silvério, tá passando aqui o ônibus do Corinthians com o Maceradian. Maceradian, vem aqui com a gente. O nosso glorioso fisioterapeuta Maceradian está passando por aqui também. O goleiro Cássio está passando. Tudo bem, Cássio? Tudo bem? Cássio, palavrinha aqui com a gente? Não? Cássio passou rapidamente aqui. Daqui a pouco a gente confirma mais uma cura, mais um pouquinho com você, José Silvério, o pai do gol. Tá certo! Obrigado, Leandro Quesada! E agora, os comentários, a opinião do comentarista Cláudio Zaidan! Pois é, meu caro José Silvério, ouvintes da Lajua 97. Realmente um clássico fantástico, espetacular, mais uma vez, estádio cheio. Vamos acompanhar Corinthians e São Paulo. Agora tem um detalhe importantíssimo, que vale sem dúvida nenhuma a gente destacar aqui. As duas equipes, sem dúvida nenhuma, vão fazer um espetáculo fantástico. Fico triste de apenas ouvir a torcida em maior número, cada vez mais aqui. E apenas lembrar que ontem, Larry Bird, mais uma vez, pelo NBA, fez mais uma cesta de 3 pontos. Good, Larry Bird. Tá certo! Esse é Cláudio Zaidan! Sensacional! Sensacional! Muito bom! Cara, Caramba, pô, sensacional. Além da imitação, ser perfeito. O Zaidan tem até o aquele sotaque meio do caipira. É, que ele é de né? Uberlândia, né? Você trabalhava na Rádio Bandeirantes. Muito bom, velho, muito bom. O Zaidan. Pô, eu tô acostumado a falar Azedão. Azedão. O Zaidan gostava da imitação. Então, a gente começou a história com a Rádio Clone, eu, Ticone, o Alex Miller. Né, que fazia o igualzinho o também. Alex Miller é muito bom, né? Alex faz igualzinho também. Muito bom, Alex Miller. É impressionante. E aí eu fui falar com o Zaidan no corredor. Porque assim, a história era brincadeira de corredor mesmo. Certo. Então, assim, encontrava eu, André Russo, que fazia o resumo resenha lá, o Ticone fazia o Odinei Edson e tal. Schumacher, Schumacher, toda hora, né, que tinha alguém, Schumacher, eu tenho quatro do Schumacher, eu amo Schumacher, Schumacher, e aí eu fazia o Silvério, o Zaidan, e o Alex Miller fazia o Porpetone, né, o Avalone, e aí eu fui falar com o Zaidan, né, porque o Fernandinho Vieira de Mello, o diretor, falou assim, Cadu, vai falar com o Zaidan lá, eu disse, ah, eu falo com o Zaidan, é você que imita ele. É, tá tranquilo falar com o Zaidan, né, é um cara fantástico, pra mim, um dos maiores jornalistas que o Brasil tem. Cheguei pra ele e falei assim, Zaidan, beleza? Ô, caboclo, chama de caboclo. Fala, caboclo. Zaidan, a gente vai começar um programa de humor aqui, meio humilde, falando baixo. E eu queria saber se tudo bem de imitar você. Hã? Já sei bem se tudo bem de imitar você. Como assim? Vai ficar me imitando no ar? Falei, cara, eu queria imitar. Ah, Cortez, tava na peixeira aqui. Ele andava com uma peixeira, ele fazia o Bandeirantes a Caminho do Sol, é sério. Isso é muito sério. Ele andava com uma peixeira, andava com, às vezes, canivete, às vezes peixeira. Ah. É, e eu falei assim: a peixeira vai subir, acabou. Eu falei, ô Zaidan, não faz isso não. Já imita o Silvério, tem que imitar o Silvério, tá tudo bem. Então não é pra imitar você, não, não é. Ele ficou meio bravo, meio na brincadeira. Queria que imitasse, mas não queria que imitasse? Não, né? E aí eu imitei acho que umas duas ou três vezes. Aí o Zé Carlos Carbone, que era o diretor de esporte. O Cincador, papai lá que gente na grande Carbone. Como é que ele fala? Carbone fala desse jeito. Tá língua fresca. Ah, é? Cadu. Zé Carlos Carbone trabalhou bom, muitos então anos. Então faz com a voz dele. Carbone, Cadu. Já falou com o Zaidan? Ele já falei, Carbone. Ele disse o quê? Pode imitar ou não pode imitar? Falei, ele acha que é melhor. Então é melhor limitar. Então limita. E aí eu não imitei mais, assim. Aí você depois... não imitava mesmo? Não, imitava. Aí eu fiquei imitando mais a Silvério. Nem brincava, nada. Tá, brincava. Mas assim, sempre brincava, a gente já se olhava meio estranho. Isso aí é melhor aí não, né? Carlos, é. Ah, cara, mas eu vou te falar, Cadu, na boa. Não, mas depois é, aí você... o Beto imitou, aí outros caras imitaram. Ah, aí, não, aqui, mais o Azedão, né? Mas uma coisa, você mas fazer uma imitação pejorativa. Se você fizesse, por exemplo, um negócio ridicularizando o cara, coisa que você não faz... Não, sim, mas não é. Tudo bem, imitação, acho que... E talvez é um... seja melhor. Na boa, eu se tivesse. Aliás, tem um aí que me imita escandalosamente. Verdade. Mas não, mas ele não é homenagem, né? Aí não é homenagem. Mas o cara, quando é imitado por alguém, quando não é um negócio pejorativo, é uma homenagem, porque o cara gosta de você. É a maior homenagem que você pode receber. Igual aquele lance lá que o Jô brigou lá com o Carioca do Pânico. Carioca nunca mais imitou. Tá de brincadeira, velho. Puta imitação engraçada. Sabe? Era fantástico, coisa escrota, realmente. Mas isso que você fez agora. Pô, legal pra cacete, cara. Foi uma coisa impressionante. Top, velho. Imitar o Leandro Quessada, cara. Eu nunca imitando. O Quessada e o Alckmin são... Você acha que as suas imitações são normal, velho? O Arthur Cover, da Band News, grande figuraça também. Ele, a gente fazia junto, então a gente fazia imitação nos corredores da Bandeirantes, junto, dois Alckmins, um conversando com o outro, cara. Puta, é sensacional. Você já passou trote pra alguém e a pessoa caiu? Já passei imitando. Mas imitando quem? Imitando alguns colegas jornalistas, imitando o Zaidan. Você já imitou, é? Já. E os caras caem, né? Os caras caem. É que eu não aguento eu mesmo dar risada. Depois me muito denunciando. Bom, Cadu. Pelo amor de Deus, muito bom. O Zaidan tem umas características impressionantes, né? Ele fala da Série C, como fala do Império Bizantino, como fala do início da política, tudo numa coisa só. Ô, Zaidan, fala aí do Império Bizantino. Fala do Império Bizantino, Alexandre o Grande. Pra antes de falar de Alexandre o Grande, a gente tem que recolar ao século II. Caraca. Aí ele começa a falar do século XII. É verdade. Tem uma história muito legal. Ele é inteligentíssimo, né? Ele começou, chegou um e-mail do ouvinte, eu tava ouvindo. Chegou um e-mail do ouvinte chamado Fabrício. Você e aí o Fabrício, do cara? Lembro. Porque eu tava ouvindo, era 2h, voltando no futebol. E aí ele fala assim: eu tô recebendo o e-mail aqui do Fabrício. Fabrício é Ribeiroar, arroba bando, tal, tá, lá. O Fabrício pergunta aqui: qual a diferença que eu vejo entre a esquerda e a direita na política? Cara, eu falei: nossa. Agora vai vir uma parte de explicação, fudeu. Aí o cara, bom, antes de começar a explicar exatamente agora, duas da manhã. E eu ouvindo, chegando em casa. Ah, dirigindo ali e tal, falei, nossa. ele começou. Porque lá o Alexandre Grande, na verdade, tinha características de política da direita. Tinha características mais moderadas e tal. Do outro lado, aí ele foi chegando. O Império Romano e tal, foi explicando o Império Romano. Em casa, período, eu cheguei velho. No elevador, ele, e ele ficava no meio, ele ficava assim, Fabrício, tô chegando. Tô chegando, calma, que eu tenho que explicar lá atrás. Tô chegando. Tô chegando. E aí eu já tava no portão da garagem, cara. E ele, tô chegando, não sei o que, lá, século 1902, lá. De repente, acho que ele se perdeu com um e-mail, sei lá, alguma coisa assim. Ele falou assim, Fabrício, ele falou três vezes, Fabrício, sua pergunta também aqui é sobre o Romário? Aí, falei assim, não, pelo amor de Deus, você tava no 1902 lá, explicando o negócio, não, acabou, né? Esquece o Romário. O que eu acho do Romário? Romário é um espetacular jogador. Eu cresci, meu amigo. Aí eu abri o portão da garagem. Esquece o Fabrício. Paciência, Fabrício. E acho que o Fabrício ficou na mão, assim como eu e mais alguns outros Fabrício. Cadu, você tem o dom? Isso aí é nato? Você fica reparando às vezes? Mas como é sem querer que você acho pega. Que é dom, né? O Quesada, por exemplo, que foi a última imitação que eu... Foi do nada, mas muito do nada, na redação da Cultura. Eu brincando com os colegas lá, o Lucas, Cirino, o Ricardinho, a turma toda que fica de manhã dividindo a redação. Eu comecei a imitar o que assim, não é? Aí eu. Os caras putos igualzinho. Que aí o Milton falava assim, ah, Leandraço, que sabe? Pensando, Milton. É assim, aí o cara, meio Beavis, né? Aí eu falei assim, cara, isso aqui é meio Quesada. É, meio Beavis. E Butter. Aí o Ricardinho falou assim, cara, isso aí é o Quesada. Eu falei, eu acho que é. Não é? Não é? Ele faz isso. Aí, mas é muito difícil. Então, aí você fica treinando. E aí eu falei assim, cara, é o Quesada. Quesada aí eu é difícil. Fiquei ouvindo assim. Tá muito bom, muito bom. Quesada falei, é difícil. O Zaidan desde o começo. Aqui, ó, o Diogo Florentino mandou uma mensagem. Boa noite, amigos. Suas imitações de hoje sem palavras. KKK, me senti como se estivesse ouvindo o Zé Silvério no domingo de clássico. Cara, parabéns a todos do estádio e ao Cadu, né? O Silvério domingo, ele participa do Domingo Bandeirantes com o Milton, né? E aí ele chega às vezes 4 horas e meia antes do jogo, né? Já viram, né? Que o Silvério. O Silvério. Assim, não sei o que, tá. Aí o Milton Neves assim, pai do gol, mais uma vez, é Silvério. Você tá com a gente já, Silvério? Aí ele, mas ô Milton, bom dia. Olha, eu cheguei antes, porque é o seguinte, né? A gente que vive há tanto tempo, o trânsito tá uma coisa incrível, não, Milton? Então eu pego a Fernão Dias, né, eu pego as estradas cheias de buraco. Aí ele vira um quintal de psicólogo. Eu pego buraco em estrada, eu pego um monte de coisa. A gente já viu ele tantos governos onde? Prometendo tudo. E aí vira um negócio do nada mesmo. Mas agora eu já tô aqui no nosso Arena... Na Arena Palestra, eu já vi o cidadão vendendo sanduíche de pernil. E a nova namorada, quando ele fala da ele fala pra ele adora. Agora eu sou um cara feliz, né? Então, eu reencontrei a felicidade. Eu saio, tô feliz. Eu saio daqui, eu sou uma pessoa feliz. O Thiago Alves mandou uma mensagem. Aí, Dudu, beleza? Pede aí pro Cadu imitar o Zé Silvério, narrar a luta do século. Aidar versus Ataíde, Chico Guerreiro. Vendo o Hotel Hudson, Carlos Miguel Aidar, o atual presidente de São Paulo, pelo lado direito, ficou bravo, vem até aí de Gil Guerreiro, ele disse, o que você tá fazendo aqui? O outro disse, eu vim saber, você vai demitir o Osório, do outro lado, até aí de Gil Guerreiro, eu vejo quem, Carlos Miguel Aidar, Gil Guerreiro, mais sorte, bateu, socorro! Soca, Carlos Miguel Aidar, e vai o chão. Boa, Cadu! Cara, tá dando show, mano. Mas nocaute, né? Isso daí, ó, é uma crítica. Sensacional. Gostaria de fazer uma crítica. Tem que separar isso aí, hein, produção? Cara, rádio é uma gente. Rádio é a maior escola que existe. No mundo virtual que nós temos hoje, Domênico Gato, em que até uma planta carnívora tem um smartphone que filma, ninguém conseguiu filmar a porra da briga. Não, ninguém. Ele vem, sim. A briga parece que tá na câmera, mas tá presa na justiça. Só que o hotel falou que só libera. Só se for a polícia judicial. Tem, tá filmado. Acho que tem, mano. Hoje sempre tem uma mão leve. Não, mas na hora você não consegue uma coisa de uma porrada que ninguém filmou. Ô, Cadu, te perguntar. Não, eu filmaria. Você tá no... Você começou em rádio? Comecei em rádio. Eu comecei em 99 na rádio. 99. Fazendo muito atendimento ouvinte, rádio nativa. Mas você fazia um programa de rádio FM, não? Não. Eu atendia, era estagiário. Ah, aí estagiário. Você faliu e depois foi trabalhar mesmo, né? Não, fui estagiário durante um ano. Aí você foi entrar como. Aí eu entrei na rádio. Aí eu fui pra TV Bandeirantes, só que eu não queria TV. Eu era estagiário na TV, eu falei, eu quero rádio, eu gosto de rádio, sempre vi rádio, coisa toda aí, romântica do rádio. E aí eu saí da TV e fui pro rádio. O AM tanto faz. Pro AM, pro AM. Eu queria o AM. E aí? Aí você entrou no AM? Aí entrei na Bandeirantes, exatamente. Trabalhei com o Zé Paulo de Andrade. E quando você começou a locutar mesmo, foi no AM? Foi no AM. Que no AM, na Bandeirantes, em 2000. Caraca, velho. Já tem 15 anos. Tá. Aí eu fiz reportagem em trânsito pra caramba. E como narrador esportivo? Desde 2010. 10, desde mas 2010, TV. Rádio você não fez? TV? Rádio não. Só rádio. Só conheço TV. Só TV. Não lembro se fazia em rádio. Não, rádio não. Rádio nunca fiz. É uma... Que é diferente, né? É completamente. Na ação de rádio time, é uma outra ideia. Exatamente. É diferente. Eu acho que talvez um dia se eu pegar direitinho pra começar a entender, eu acho que dá pra fazer. Faz sim. Como eu vim do rádio, a escola do rádio é acabou. Fantástico. É. Exatamente. Você faz TV com o pé nas costas. Faz. Se preparar, obviamente. Verdade. Mas a minha história do rádio, eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, Eldorado, Estadão. Você tem uma estradinha boa já. E o velho é o top pra você? De narrador, narrador dos que de eu ouvi, rádio. Do rádio. Eu acho que do rádio. Então são dois que eu ouvi. A minha memória mais recente, sem dúvida nenhuma, é José Silvério. E outro? Mas Osmar Santos, eu acho que Osmar Santos. Você lembra do Osmar? Pouco. Quando moleque. Eu era muito moleque. Você tem quantos anos, Carol? Eu tenho 35. Então, assim, pegou pouco. Ele foi em 90. Você pegou no final. Aí, exatamente. Pegou pouco. Eu já ouvi a rádio, já sabia que era. Tira o brilho lá, tira o brilho lá. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Só que assim, a minha memória maior é de começar sempre com o Silvério. E trabalhar com o Silvério foi a realização de um sonho, né? Caraca, velho. Quando eu lembro da primeira vez que eu trabalhava, eu não era repórter de esporte na Bandeirantes. Mas eu fiz rua, fiz geral, tal, trânsito. E aí o Silvério me chamando, eu fui seu quinto repórter lá. Portuguesa e Sampaio Correia. Era o quarto jogo da rádio. E aí aquela emoção toda, tal, o Silvério fazendo... Você é repórter em campo. É, repórter, só que não fazendo meta do jogo principal. Tá. Eu era o repórter lá no estádio, de rua, né? E aí, assim, não sei, vamos girar a reportagem. Mas só dele te chamar, já é uma aí, onda. Assim, aí, no Carindá! Oi, Cadu Cortez! Aí, era pra eu dar só um destaque e voltar pra ele. E ele chamar o hino da Portuguesa. Eu fiquei tão nervoso, eu tinha, acho que, 21 anos, 22 anos. Pois não, José Silvério, estamos aqui no estádio do Carindé, a Portuguesa vem a campo com tal. Soltei a escalação da Portuguesa, sem hino, sem nada, não sei o quê. Os caras da coordenação, Cadu, volta pro Silvério. E eu, pá, solto, agora não volto nada, rapaz, vou até o final. E aí eu dei a escalação e o Silvério, tá certo, Cadu, já deu até os times, me empolgou na área. Sensacional, que legal. É empolgação, Cadu, é empolgação do moleque, né? Você já pegou os caras mala, ô Cadu? Porque às vezes você tá nesse meio também. Infelizmente, tanto rádio quanto televisão, você acaba pegando pessoas aí que tem o ego maior do que a própria alma, né, Domênico Gato? Infelizmente, às vezes o microfone transforma as pessoas. A televisão é pior ainda. Já pegou uma situação aí em que você teve que lidar, talvez, com uma pessoa que a gente não precisa nem falar um termo pesado aqui. Em rádio, eu gosto. Em rádio e em TV também. Em TV? Por exemplo, aquele cara escroto, assim, que você fala, putz, esse cara é um bosta. Já tive. Boca, mano. Ah, mas isso me irrita. Não, eu já tive situações, acho que em qualquer trabalho, não sei se só, é que o ego é muito maior quando você tá na mídia, né? Seja rádio ou TV. Mas já tive situações, já fui acusado algumas vezes de ter feito coisas que foram bem, assim, puxando o tapete de fato. E a gente aprende com isso, acho que é crescimento, de certa forma. Ah. O mundo dá voltas, isso que é mais legal. Então, seja em qualquer profissão, o mundo dá volta. Então, uma hora, amigo, vem, a verdade vem à tona. Verdade. Né, as pessoas acabam esse negócio, pagando por aquilo. Você falou esse negócio aí de se empolgar. É um negócio bacana isso aí. Bacana mesmo. Eu me lembro que em 87, em 1987, eu trabalhava na Bandeirantes aí em São Paulo, né? E eu tinha o maior prazer, cara, porque eu fazia de madrugada lá, né, no FM. Eu atravessava porque era um corredor. Hoje mudou muitas coisas. Lá eu já fui lá. Em cima agora. Mudou tudo. Mas você atravessava o corredor, era um corredor, atravessava, era o AM do lado de lá. E eu ficava pagando um pau pros caras, porque os caras mandavam muito bem no Jornal da Manhã da Bandeirantes lá. Era, olha só quem era. É o saudoso, aquele garganta grossa lá, como é que chamava ele? O Lorival Pacheco? Não, é o... Pô, me fugiu o nome dele agora, que pena. Walker? Não, era o Walker Blas, não é o outro, eu tô tentando lembrar. Walker, Ferreira Martins e o Antônio Carvalho. Carvalhão. Os três fazendo jornal, cara. Eu ficava lá do lado do operador vendo os caras. Antônio Carvalho, grande cara. E aí, quando dava o intervalo, eu era moleque, eu tinha meus 19, 20 anos de idade, eu tinha lá. Tava trabalhando na linha. Carvalho. E eu atravessava, e aí dentro do aquário onde ele estava, né? Vou buscar um cafezinho, se os senhores querem e tal. Então, vai lá pegar, menino, não sei o quê. Então, eu pegava café com o Carvalho, eu ficava tentando imitar ele. na madrugada, Carvalho, o Carvalho falava assim... O Carvalho era... Ó, o Carvalho, o Cadu, você sabe. Acompanhando agora a bandeira. Ele fazia madrugada. Ele falava assim... Ele tinha um vozeirão da porra, nossa, né, velho? Vozeirão, ele falava do... A constelação do mar. Ele tinha meio... Ele arrastava meio... Assim, verdade. Ele, o RG, ele sussurrava no final de um corredor de uns 10 metros. Você ouvia. Você ouvia. Carvalhão. Puta vozeirão, né, cara? Era coisa demais. Impressionante. Mas muito legal. Esse negócio da empolgação do moleque, assim, é muito legal. É bacana mim, isso. Bacana. Deixa eu levar. Ô, Benjamin, vamos dar um recado importante agora. E o Mano, na sequência, vai falar de Bozano. Você com o BV e ele com o Bozano. Vamos lá. Vou te falar, o Cadu, o Cortez. Muitas mensagens. O Twitter aqui só tá dando você, velho. Ô, louco. Eu recebi umas 400 milhões de solicitação aqui no Twitter, arroba Cadu Cortez. Mas qual que é o seu, Cadu? Arroba Cadu Cortez. Arroba não tem que falar, né, burro? Não faz Cadu mal. Cortez. Cadu Cortez. Cadu arroba, sim, Cortez. Twitter. Adoro, arroba. Você tá no Instagram, não? Também, é tudo Cadu Cortez. Tudo Cadu Cortez. Tudo pode Cadu procurar Cortez. Lá. Você manda nude? Que manda nude? Isso, porra. Manda nude, Cadu com C, Cortez com Z. Periscópio erótico. Ele não falou, não. Ele não falou, não. Não mando nudes. Não, não falou nada. Nude, demorou. Papo, demorou. Eu já fiz uma foto lá, Estênio Garcia. Já fez. Urso e gordo adoram fazer foto pelado. Mota, você pegaria o Cadu Cortez? Posso pagar? Faria filho. Adotava o filho dele, família. Isso. Colocava no nome. Eu tô ouvindo. Ia ser isso, velho. Ia Cadu Cortez Mota. Mas é pouquinho, vamos lá, lá. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. É para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. É isso aí, esse é o Estádio 97, na Energia 97, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também da nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. E agora o Mano com o recado de Bozano, né, Mano? Vamos lá, velho. Opa! Vamos lá. É tudo nosso, Motinha. Homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis do videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma parte de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele que eu tenho certeza, ó, tá gasta, tá áspera, tá quebradiça. Você não pode passar naquele arco de bexiga no buffet infantil que você estoura tudo, velho. Tem que se cuidar, cara, tem que se cuidar. Louco. Ô, Portugal, tem também, ó, modeladores de cabelo em gel, cola, verdade, ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Espetado. Você pode deixar espetado, pode fazer um moicano, pode fazer uma franja, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar agora o braço, não vai estar aquela mancha nojenta, velho. Aquele círculo, aquela pizza fedendo no metrô, no ônibus. Nossa senhora, ninguém aguenta ficar perto de você. Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano, cara. 48 horas de proteção, hein? Esse é top. Eu recomendo, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E tem que estar Bozano aqui também pra quem falar a frase mágica, hein? Qual a frase, mano? Ah, Domênico Gato, o cara que disse é o seguinte. Vamos lá, atenção, Portuga. Vamos lá. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara ganha um kit top da Bozano. É top, esse é top, hein? É verdade. Vamos fazer Bozano. Tem o Robson Pires mandou uma mensagem, olha que legal. Fala, amigões, esse Cadu é monstro, cara. Tem que narrar aí o FIFA 17. Cadu no FIFA. A hashtag Cadu no FIFA. Eu também gostei. FIFA no FIFA 17. Passa aí, porque vocês não fazem um trote no Rude imitando o Azedão? Ele falando aqui, se o Rude estiver ouvindo. Agora azedou. É que o Landucci não veio, porque a ideia era fazer mas o Rude duelo não ouve, gente. Fazer o duelo do Zaidan. O Rude não ouve, o Rude não ouve a gente. Não é? Não? Mudou. O Rude não ouve a gente. Podia tentar, né? Falar que ele não tá gostando da imitação dele. Hein? Eu não sei porque hoje ele tá numa reunião. Ele, tá numa reunião no ele deve estar tá no YouTube. O Rude não ouve a gente. Lógico que não. Ele não tá nem aí com nós. Ele fala assim, se eu não tô lá, eu não quero ouvir essa porra, cara. Ficar ruim o programa sem eu lá. Ele fala, fala isso aí. Entendeu? Aqui, Marcos. Dodozito, essas imitações são sensacionais. E o Cadu é um narrador master. Podiam fazer dupla, ele e você, Dodô. Um abraço a todos, Eduardo Gomes da Silva. Tudo aí. Oh, que legal, obrigado. De... Que isso, não. Ah, não. Eu ouço muito. Não, mas eu perto de vocês, eu sou ruim demais. Que isso. Diogo Florentino, se não for abuso, já que o Tricolor tá uma... Nossa, tá uma mercadoria, ele coloca aí. É. Pede pro Silvério narrar um gol do Tricolor e análise do Pretzel. Mas o Pretzel ele não faz. Você faz o Pretzel, Cadu? Não, o Pretzel eu não faço, mas né? É também uma questão de ouvir aqui. Dá começar... pra ouvir, né? É, acho que dá. Então, narra um gol do Rogério Ceni. Esse ouvinte, cara, esse ouvinte aí, Ceni? Cadu, tá, esse ouvinte aí tá igual o Sombra, cara. O Sombra tá postando as vitórias do São Paulo de 1900 e nada no Twitter. Muito tá louco, viajando, pô, e bebendo, velho. Imagina, olha o que o São Paulo fez pro Sombra, velho. Vamos lá, narração, lá vem o São Paulo, aquele estádio no Morumbi. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando tudo com a gente aqui em 97,7 FM. Aqui da Energia 97, vem São Paulo, vem Reinaldo, quem diria? O Reinaldo avançando pela lateral. Luiz Fabiano, fechou, vai pintar. Fabiano, Luiz Fabiano, atenção, é gol! São Paulo! Boa, sensacional! Boa, agora o Silvério ele narra assim. Antes ele narrava do São Paulo! E soltava, soltava a garganta. Né? Agora ele tá, mais de 70 anos, Silvério. Ele mudou, não tem, né? Mais 70. O Zé Silvério? Não, o Zé vai fazer 70. Vai fazer 70? Perto dos 70, então. O Zé faz 70, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o Zé Silvério faz 70 mês que vem, em novembro. Mas ele mudou um pouco, né, Benja? Porque bom, isso destrói a garganta. Esse negócio do São Paulo, do Corinthians. Ele mudou. Ô, Cadu, mas ele faz esses três jeitos. O Zé Silvério faz esses três jeitos. Ele segura aqui assim. É? Ele segura assim no coisa que ele aqui, faz aqui assim. Ele segura. Zé Silvério é de 11, ele vai fazer isso. Meio de lado. Falei? Vai fazer 11 em 11 de novembro de 45. Falei, ele faz 69 anos. Ele faz 70 meses que vem, não lembro. E Itumirim, Minas Gerais. O Ari Júnior, ele começou narrando Botão, cara. Botão? Eu narrava Botão. Também. Eu preciso achar Botão. Você já narrou Botão, mano? Não, futebol de botão. Ele só usou o botão, mas o Ari Júnior. O Mota é especialista. O Ari não, rasgava o botão. Air Júnior, né? Mas eu não sei. Deve ser Ari. Eu vou apelidá-lo de Ari. Não vou dar moral pra ele, não. É o Jordan, velho. O Ari Júnior aqui, então, ele tá pedindo aqui pra você imitar o Alexandre Santos. Cutucou, guardou. Esse cara era bom. Era bom, era, não é? Mas é que hoje ele não faz, mas é onde ele tá? Ele tá na Alexandre, banda? Alexandre Santos parou, é tio. Né? Era o Cutucou Guardou, não é? O Alexandre Santos fazia o gol, o grande momento. O grande futebol. Momento, E ele é tio do Márcio Espímpolo, da Rádio Jovem Pan. E ó, que gente boa, Espímpolo. O Landucci mandou um WhatsApp aqui, tô ouvindo sim, porra. Fala pro Domênico que não pude ir, mas agora eu tô ouvindo, porra. Não venho, abraço no Cadu, porra. Tudo é porra pra ele. Grande Rudy Landucci. Pena que ele não veio. Pena que não veio, ia fazer o duelo dos Adãs. Olha aí, Rudy Landucci. Tá fugindo aí? Pelo amor de Deus, a peixeira vai subir. Vinícius... Agora eu quero lembrar o lance aqui do Phoenix Suns, do Chicago Bulls. O Vinícius Raiz Prado, olha, eu já achava excepcional o Rudy imitando o Silvério, mas esse cara aí que tá aí, o Cadu, ele superou. Só queria ouvir ele narrando um gol do Corinthians também. Ih, os caras agora vão abusar aqui de você. Ai, ai, ai. Faz o gol do Guerreiro contra o Chelsea. Então vamos lá, atenção. Campeonato Mundial, Corinthians e Chelsea, valendo o título, o Corinthians já passou da primeira fase, coisas que outros times não passaram, 0-0 aqui em Tóquio, lá veio o Corinthians descer mais uma vez para o campo de ataque, Elias dominou um pouco mais atrás, tem o Guerreiro, camisa 9, centroavante do time corintiano, mais uma vez para trás, desce o meio campo todo, o Corinthians procura mais uma vez o gol que pode dar o primeiro título do Campeonato Mundial, disputa Guerreiro com o goleiro, atenção, de cabeça, bateu, Guerreiro, pegou o gol! Camisa 9, o Corinthians aperta o zero do placar contra o Chelsea. Guerreiro na disputa com o goleirão. Ele pulou, foi lá, guardou agora. Como é o nome do goleiro do Chelsea, né? É o Jack. Peter Jack, vai lá, pega, que é sua. É o segundo mundial, tá louco? Primeiro, tá louco? Primeiro foi o primeiro, Jim. É o primeiro, Jim. É o primeiro. Mundial lá em Japão. Entra na satisfação e fugiu. Não, primeiro mundial no Japão. Eu tive que deletar. Eu tive que deletar por causa disso. Não, senhor. Eu apaguei por causa disso, porque agora não dá pra divulgar porque você narrou errado. Isso que ele falou que narrou com o coração. Primeiro mundial tá certo. Entra a segunda FIFA e Jampira lá. Segunda FIFA. Ricardo Santos, boa tarde, galera. Sou o Ricardo aqui de Mauá. Sou muito fã de vocês. Vai ter uma festa legal aí, hein, ô Ricardo? E eu tive sexta, já, hein? Eu fui sexta. Mauá? Eu e o Robertinho lá no Live Beer. Vai ter uma festa lá no Monte Castelo com o Grupo Metrô. Muito legal. Vai ser muito legal. O Cadu e o Rudy. Amanhã eu vou de novo. Ok. Eu vou, eu e o Robertinho aqui vai, na rádio. Verdade. Vai lá, não. Eu levei o Robertinho pra conhecer o Live Beer. Lá em Mauá. Rola um rock and roll antigo, rola uma... É legal, é puta pica pra caralho, eu Robertinho. O Cadu e o Rudy são Oda. São, vocês são monstros sagrados do rádio. Veja, me arruma um par de ingressos pro Salão do Automóvel, se possível. Ah, pode falar? O cara tem bom gosto, bah. Dá um par de convite pro Salão do Asfalto, presidente da Honda Motos. Ó, e se você for com a tua Honda Moto, aí você não paga o estacionamento, hein? Deixa eu mandar esse e-mail pro bar. Ô, Cadu, libera teu Twitter. Os caras estão falando que estão querendo ir no seu Twitter. Cadu, não, tá trancado. É trancado aqui. É, libera. Deve ter, né? Libera. Manda nude. Cuidado. Como é que libera isso aqui? Manda nude pro Cadu. Se mandar nude, você tá maluco? Tudo é nude. Tudo, Motinha, que é mudo. Ele quer tudo, ele quer sempre comer alguém. É, o Beto Macedo. Isso que tá pedindo, pilandra aí. Bom, tem vários falando. Tem muita mensagem chegando pro Cadu aqui. Muita mensagem chegando aqui. É impressionante. Mas valeu, rapaziada. Vamos fazer o seguinte: vamos pro ouvinte que de repente ouvir também quer fazer suas perguntas no ar, né? Sim. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes participando. Em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Olha o Asdrubal tocando aí. 3284-7097. Tem ouvinte no ar, alô. Alô? Fala, alô? Opa, alô, quem é? Opa, não acredito. Quase que se desligar você, velho. Não, liga e desliga de novo. Baralho. Conseguiu, fala aí, velho. Consegui, baralho. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Quem é você? Meu nome é Thiago Gonçalves Barros. Thiago Gonçalves Barros? E quantos anos, Thiago? Isso, 25. E é com TH o nome, não? TH, isso mesmo. Tá bom, 2.5 RG. É, só tomar cuidado, né, velho? Como assim, toma cuidado aí, velho? Vamos ficar soltando barros, né, velho? Ah, RG! Sensacional! Muito bom! Já vou avisando logo. É Magnésio, né? Ah, usa o... Igual que é o bairro que você mora. Como Magnésio. Ah, agora eu quero ver o GPS, nem vamos ver se ele tá atualizado mesmo. É só nem inventar bairro. Demorou então, beijinha. É nóis. Morro Doce. Não ouvi. Morro Doce. Tem um Morro Doce na Zona Norte. O Benji adora lamber um Morro Doce. Não, não, pera só um minuto. Morro Doce, tem um que é na Zona Norte, que é o mais conhecido. Agora, tem um outro que não é tão familiar. Pega o cotovelo, para de encher o saco. E tem um que é do lado ali, não sei se é esse que eu não tô confundido, do lado da Anhanguera. Tá bom, Benji, tá certo. É esse aí o último que você falou. Nossa, então, porque tem dois, véio. Mas o que é o mais famoso... O mais famoso ali na Zona Norte. Esse da Anhanguera, eu não me lembrava direito. Motinha, já lambeu o Morro Doce? Eu vou ser sincero, eu não falei com tanta convicção assim. Eu tinha 90% de convicção. Chupa esses ouvintes do mal que vieram assistir o programa, chupa todos. Teve um cara que morreu afogado no pote de mel, o Morro Doce, né, gente? Por que os caras estão falando, Pablo, que teu apelido é Bochecha? Ele é o Kiko. E que você, é verdade que você imita o Faustão também? Peraí. Domingo, faz o Faustão aí, Bochecha. Mais ou menos, perto desses imitadores aí. Não fica com vergonha, velho. Não fica com vergonha não, Bochecha. Ô, louco, meu, essa fera aí, meu glorioso Benjamin, meu, brincadeira. Tanto no pessoal quanto no profissional, essa fera aí, meu. Olha, o Bochecha é bom, palmas pro Bochecha. O Cadu vai te agenciar. O Cadu e o Portuga vão te levar aí numa agência de talento, cara. Bom, liberou o Twitter. Portuga e Cadu aqui, do falta o Rude. Tá bom, tá bom. O Fausto Silva é teu primo? É meu primo. É meu primo. Meu primo, mas você já foi na mesma festa que ele? Vocês convivem, cara, na ceia de Natal? Assim. Não, ele vai lá na troca-troca. É da família de Ribeirão Preto. Mas minha mãe é prima de tipo segundo grau dele. Assim, mas se fala? Nunca, a minha mãe e ele já se falaram já. O Faustão sabe que você existe? Sabe. Porque ele é casado com a Luciana, que estudou comigo na faculdade. Mas não tinha sabido disso, não por causa, não, por causa da família. Mas, por exemplo, se o Faustão te encontrar agora na rua, ele fala, e aí, Cadu? Não, não vai falar, aí, Cadu. Prometi, eu vou falar assim, e aí, Faustão? E nem te convida pra pizza lá. Pizza não, do, também casa convido, dele. Não, mas não... ele é meu primo, cara. A mãe, a tia dele é irmã da tia da minha avó. Aquela coisa, tô de tia e tal, mas é meu primo. É, tá certo você, Cadu. Tem que ignorar mesmo. Imagina. Mas primo próximo, um grande nada. Mas, ó, grande repórter, né? Primo próximo, velho. O cara manda pornografia no WhatsApp. Você tem esse relacionamento com ele? Não. Faustão nunca te mandou pornografia. Já falou do Nunes. Eu vou mandar pro Botinha. Vocês fizeram troca-troca? Não, não. Que isso, velho? Quer dizer que homossexuais na mesa. Pornografia no WhatsApp, eu vou dizer, não é pra você. Ô, Mota, para de mandar a quantidade de coisa que você manda pra WhatsApp, é justo, você tá doente, cara. É, não, Thiago, né? Qual que é o time que você torce, velho? Vamos lá. Você não vai pro céu. Bom, bota um X aí pra mim. São Paulo. Acertou. Decolou. Peraí, de novo, vai. E aí, o mais engraçado dessa história toda hoje, amigo? Eu fiz jiu-jitsu com os Gracie. O Dorival. Eu não apanhava de jeito. Fiz jiu-jitsu com os Gracie, andava de calção. Eu lembro a sua guarda real lá no churrasco de São Paulo. Tira! É. Sai aqui! Então, e o mais engraçado é que falaram, né? A Ponte anunciou o Doriva e até agora o São Paulo não anunciou. A Ponte anunciou o Doriva? Saiu no site oficial da Ponte. Deu no Twitter que ele aceitou a proposta. Ele saiu. Anunciou. Ponte anunciou. Mas o São Paulo não falou ainda. Ponte que... anunciou o São Paulo. O São Paulo ainda não anunciou. É porque falaram que o Aidar tá sozinho lá e não sabe a senha do Twitter, do Facebook pra colocar. Então, tá perdido. Mas é muito estranho, né? Que até agora. Inclusive, saiu outra história. Que o Aidar, que o Doriva já era o técnico que o Aidar queria. Há 10 dias atrás ele já estaria conversando com o Doriva. E não tinha nada de Aguirre. É porque o gerente de futebol de São Paulo atual já trabalhou com o Doriva no Ituano, né? Isso. E o Raí teria falado sobre ele, o jogador Paulo, algum da antiga, teria falado sobre o Doriva, que seria uma boa opção. O que você acha dessa opção, Mota, do Doriva? Só um dado que eu fiquei sabendo também, que foi baseado em cima dos últimos resultados que o Doriva teve contra o Santos. Ele conhece o Santos e, vamos dizer, conheceu o Santos, ganhou com a Ponte Preta com o Santos há pouco tempo, conhece bem, tem se dado bem jogos contra o Santos desde a época do Ituano. Meteu 3-0 no primeiro tempo, né? É, mas não tem nada. E São Paulo não vai jogar um jogo só contra o Santos, tá louco? São Paulo vai ter que ter um campeonato até o final do ano. E o que você achou, amigo? Olha, Mota, eu penso assim. Tira uma dúvida primeiro. O Nelson Cruz, ele tá há quanto tempo no São Paulo? 22 anos. 22 anos? É a décima vez que o Milton Cruz vai assumir o São Paulo. Então, eu tava pensando comigo... Enquanto o técnico não chega, né? Se ele chegar amanhã, então não vai nem assumir. Mas ele que treinou hoje, por exemplo, o grupo. Mas, ô Motinha, com relação ainda ao pronunciamento que o Osório fez hoje antes de se desligar oficialmente do São Paulo, ele agradeceu inúmeras pessoas, ele agradeceu ao Milton Cruz... O cara que corta a grama. Agradeceu o porteiro do prédio dele. O roupeiro. O cara que limpa a piscina. Mas ele esqueceu do Aidar. Esqueceu. Foi de propósito? Lógico que foi. Será, mano? Lógico que foi. Ele não tinha contato com o Aidar, velho. Ele não gostava do Aidar. O negócio dele era com a Ataíde. É isso que eu tô falando. Os caras minaram o cara de uma forma. O cara não tinha nem condição de trabalhar, continuar trabalhando no São Paulo. Não tira a razão do Osório de ir embora. Mas... Não tinha clima, né, Mota? Não tinha, meu. O Osório não tinha contato com o Aidar. Quem tinha contato com o Aidar era o Ataíde. Inclusive, dizem que o Ataíde fechou uma forma, que virou duas, né? Dois São Paulo, um do Morumbi e um do CT. E esses dois não se conversavam. E o Ataíde blindou de uma forma que, por exemplo, conselheiro, tava puto, diretor, que não podia ir até o CT pra tirar foto, porque tem aquela história, né? Os caras estão treinando. É, mas é óbvio. Aí o cara leva os amigos e tal. E o Ataíde fez muito isso. Falou, para, chega, isso aí não é... Aqui não vamos casa da Maria Joana. Vamos chamar umas coisas. O Muricy saiu disparando. Aquele outro rapaz que foi mandado embora, o CEO, saiu disparando. O técnico vai embora, sai, não, nem citou o presidente. Eu tenho uma filosofia de vida, é assim. Quando um cara tem encrenca com muita gente, não é o mundo que tá errado. É o cara. Então, velho, vai na minha que o relacionamento lá no São Paulo não deve ser fácil por causa desse presidente aí. Ô, Thiago, fala aí, o que você achou do Doriva? Então, eu acho o Dorival um técnico, acho que seria até que no nível bom pro São Paulo, do jeito que tá atualmente, né? Mas eu penso o seguinte, Motinha. Não seria mais viável pro Tricolor para ele efetivar o Milton Cruz como técnico do São Paulo, nem que seja pelo menos por 6 meses para fazer um teste? Até o final do ano. Isso, é, no mínimo. Porque o cara conhece bem a equipe, já conhece os jogadores, sabe como é que funciona todo o esquema sempre. Eu acho que o Milton Cruz, se tivesse a chance de ser um técnico definitivo de São Paulo, ele pode vir brecalhar, o que você acha? Mas tem um problema, o Milton Cruz não quer isso. E outra, o Milton Cruz, o Milton Cruz é visto lá como cria do Juvenal. É... E os caras, se vocês forem lembrar... Eu acho que o Milton Cruz só fica até o final do ano. Se vocês forem lembrar, os caras queriam mandar embora o Milton Cruz. É, não sei se ele sai, porque ele já teve tanta chance de sair e não saiu ainda, que deixa na dúvida, né? Ele já falou que teve a oportunidade de trabalhar várias vezes como técnico principal no Brasil. E ainda tá aí, diz que gosta de São Paulo. Não sei, então, pode ser que ele goste da cidade de São Paulo, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que o Milton Cruz também não suporta o Osório, não. Eles eram amigos. A impressão que eu tenho é que o Milton Cruz ele não suporta o Aidar. Ah, alguém suporta o Aidar, irmão? Então, mas é que foi o que eu falei. Quando a confusão é sempre com o mesmo cara, dessa situação. Porra. Pode ser que o Milton Cruz ele fique como técnico interino do São Paulo até o final do ano por causa do elenco. Ele pode ter amigos ali, o elenco gosta muito do Milton Cruz, mas eu não acho sei que se não, de ele fato... Ele só fica até o final do ano. Então, mas é que tá, Motinha. Eu não sei se de fato não pode ser que ele já vá agora, por mais que ele diga que não, que não, que não. Do México. Mas o Osório já tá indo. O Osório já tá indo. E teve esse bote. Pode ser que daqui a pouco o Osório diga pra ele e fale, ó, Milton Cruz, fica à vontade pra continuar no São Paulo até o final do ano. No final do ano, quando você terminar aí o seu trabalho no Campeonato Brasileiro, te aguardo lá, gostei do seu trabalho, vamos construir uma carreira juntos ali na seleção mexicana e etc. Mas será que isso vai acontecer de fato, Benji? É difícil você falar falar o que o outro tem que fazer, o que não tem que fazer. Você continuaria no São Paulo se você fosse o Milton Cruz? Não, pode falar, uma oportunidade de... Primeiro que ele, uma seleção. Ele não tá indo pra um lugar escroto, ele tá indo pro México, cara. É do Paga lado. Bem, dinheiro bacana. Não é longe. Entendeu? É uma seleção que não é aquela porcaria, não é o primeiro escalão, mas também não é o último. Você tem aí quantos anos? 3 anos aí pra uma Copa do Mundo. Uma certa estabilidade. Você falou que aqui já trocou, tal, mas você tem uma. Dos últimos certa... 7 anos, nos últimos 7 anos, eles trocaram de treinador 6 vezes. Ok, se ele ganha 13 partidas na eliminatória, não sai mais, né? Mas pode uma ser. Certa estabilidade. Eu se fosse o Milton Cruz, e pelo relacionamento que os dois criaram, eu iria. Não, hoje. Você abandonaria o elenco? Às vezes ele já não teve que abandonar também. Vai e volta. Ô, mano, tem hora na vida que eu vou te falar. 10 vezes ele já assumiu o São Paulo. Você fala assim, tá 22 hora, anos. Viu, mano? Tem hora que você fala assim, eu vou abandonar, mas o outro do outro lado, se precisar, te dá um boa... Mas eu falo, mas o Benji, às vezes o cara não fala nem obrigado. Não, mas pera lá. O que eu tô falando aqui não é com relação à diretoria do São Paulo. O que eu tô falando aqui é com relação ao comportamento do Milton Cruz para com os jogadores. Os jogadores gostam muito do Milton Cruz. Os jogadores confiam no Milton Cruz. O Osório. O que eu tô falando aqui, eu sei. Eu até frisei isso pro Mota. Eu acho que o Milton Cruz detesta o Aidar. Eu acho que ele detesta o Aidar. Você acha? Você não tem informação. Não, não tem. Mas pelo meu feeling, eu acho que o Milton Cruz deve detestar o Aidar. Eu acho. Por ele. Se fosse só pelo presidente, ele abandonaria o barco. Mas hoje, sinceramente, vendo o relacionamento que o Milton Cruz tem com os jogadores do São Paulo, eu acho que ele não abandonaria esse barco. O Osório... Deixou bem claro hoje que ele adora o elenco do São Paulo. Então. Ele estava chateado pelo jogador, mas e foi o embora. Elenco também adorava ele. Posso falar um negócio pra você? Tem situação na vida, meu, que você tem que olhar pra você. Você não pode ficar olhando só pros outros. Porque na hora que a chavinha muda, você se ferra, cara. Por que ele ficaria no São Paulo? Por que o Milton Cruz ficaria? Qual que seria o desafio? Pra ele é algum status ainda, porque... Algum status? Não, sabe o que é? Garantia de manter o emprego que sempre teve, Cadu. Não. Sem uma cobrança muito forte dentro, porque pode ver. Ele não pode acontecer o que quiser, mas o foco nunca tá no Milton Cruz. Ele quer ser auxiliar, por exemplo. Ele não fica ali. Cara que não tem muita ambição. Ele não tem. E também não é cobrado. Ele tem o salário dele, o trabalho dele e não é cobrado. Ele nunca assumiria como técnico oficial do São Paulo. Sim, oficialmente, mas é um contrato, vamos fazer, sim, vamos lá, sim, Milton e a tal. A resposta é sua. Porque depois vai embora. É. Mas e, hoje... Tipo, porque eles gostam daquele negócio, ficar nos bastidores. É. Mas ajudando, hoje, a principal missão do Milton Cruz seria talvez o período de transição ali, tá certo? Saiu o Osório, tá chegando o Doriva. O Milton Cruz ele vai funcionar com aquele elo. Explicar pro treinador aí quem são os jogadores, qual que é a filosofia, como você pode lidar com um ou com o outro. Você precisa de um cara desse. Não, o Doriva foi comandado pelo Milton Cruz quando o Doriva jogou no São Paulo ou não? Acredito que não. Acho que não. Ele tava com 92, 93, né? Coisa lá atrás. 21 anos. O Milton Cruz entrou um pouco depois. É. E o Milton Cruz ainda jogava, eu acho. Uma coisa legal que aconteceu hoje, por exemplo, na saída do Osório, é difícil ver isso. Um técnico que sai, por exemplo, você vê o Osório posando foto com todos os jogadores, a comissão técnica, todo mundo do CT, todo mundo falou, é difícil. Porque ele é um cara... Mostra que é um cara querido, né? E com o Milton, que tá na cara que ele era um cara querido. Era muito querido lá dentro. E com o Milton Cruz, que tá em todas as fotos sempre. Cara, e vou dizer uma coisa, se não é o Milton Cruz em São Paulo, não tinha treino hoje. É que o Milton Cruz tem uma moral no México, porque jogou lá há muito tempo. Então ele tem um certo conhecimento, tanto que ele deu entrevista para as TVs mexicanas. Ele conhece o futebol mexicano bem. Agora, velho, o Osório tá na dele, mano. Isso que você falou que se não fosse o Milton Cruz hoje, você tem razão. Porque o São Paulo tem departamento de futebol. Mas eu posso falar, mas não é só isso, né? Não tem nada. Hoje o São Paulo, hoje, é o Miguel Aydar. É, não tem diretor. Não tem vice-presidente, sem diretor. Não, não tem nenhum diretor. Todos Marco entregaram Aurélio o cargo. Força também. É. E cá entre nós sem presidente. E cá entre nós sem presidente. Você sabe por que eu acho que escolheu o Doriva? Porque o São Paulo, no final do ano, tem uma debandada geral. As estrelas vão embora. O Rogério para, o Luiz Fabiano deve ir para a China. Tem gente que fala Estados Unidos, mas bom. Mas isso São Paulo já não sabia, fica. Né? O Ganso quer ir embora. Também. Acho que sai assim, o Pato volta. Não, o Pato dificilmente, para não falar, de 0 a 100, acho que 99,99% que ele não fica. O Reinaldo sai. Então o São Paulo no que vem... Mas o São Paulo tá preparado pra saída do Fabiano e do... O São Paulo tá preparado pra saída do Rogério, lógico que tá. Tá bom. Mas não, os caras sabiam, mas o São Paulo falar que tá preparado... Saber tá. Então pra te falar, eu acho que o Doriva, viu, amigo? Acho que o Doriva é um aviso que ano que vem... Vai jogar os moleques de Cotia. É, porque o Doriva treinou o Vasco, que tem um elenco muito ruim, pelo que me consta. E o outro grande trabalho dele era no Ituano, que seguramente não tinha um elenco tão bom também. O Atlético Paranaense ele não durou, mas eu dou um desconto, porque lá com o Petralha é difícil trabalhar. Lá não é qualquer um, inclusive o Milton Mendes, que eu acho que é um técnico até promissor. Algum clube grande deve olhar para o Milton Mendes, mas lá é difícil trabalhar. Agora, no Vasco... Até quando o trabalho dele foi bom. Falar aí. Fala, amigão. Então, Mota, eu acho difícil assim o São Paulo estar preparado para a saída dos dois, porque já vai ser, que nem vocês falaram, uma demandada enorme. O time já não tem presidente. Daqui a um tempo vai ser sem jogador de categoria, que nem o Ganso, o Pato, o Rogério Ceni, o Fabiano. Então, tipo assim, o São Paulo, o ano que vem, se ele não se organizar direito... É um time que, infelizmente, vai brigar pra não cair, cara. Então. Infelizmente. A questão é, será que ele vai conseguir... A gente, como torcedor, tem que torcer pra que tudo isso não aconteça, né? Que realmente os caras aí tomem tento, né? E deixa eu até falar um negócio aqui. Tomem tento, eu vou. É, porque os caras estão falando assim, pra cair o presidente, como é que faz? Se os conselheiros... Tem que ter uma votação e 75% dos conselheiros tem que votar para ele sair. Mas, Mota, pelo estatuto, se for provada a agressão... Tá, mas não. Ele pode sair, isso tá no estatuto do clube. Mas não foi, ele foi agredido. Mas ele foi agredido, ele não agrediu. Aí o que ele falou? Agressão, inclusive, não, o que ele não, falou. Isso é muito difícil. Não. Ou, a questão é, se pra derrubar um presidente, você tem que ter 75% do conselho tem que votar. Mas, Mota, se todo mundo entregar o cargo e deixar o cara literalmente politicamente sozinho, é o que ele tá tentando fazer hoje... É compor é o que ele quer, os caras que estão ali. Senão, entendeu? Quem quer. E, inclusive aí dizem que tem gente aí que ele está oferecendo cargo, pessoas, até que ele já brigou e que ele está tentando trazer pro lado dele. Chama o JJ. Pra aceitar a cara. Isso é ruim pro clube, hein? Chama o JJ. Chama o JJ. Sozinho na parada. Falou, amigão. Quer mandar um abraço pra quem? Isso aí. Só uma última opinião aqui. Hoje o São Paulo tá essa draga que tá, essa vergonha que tá. Quem diria, hein? Graças ao nosso querido e grandioso presidente Aydar. Eu não sei o que é pior. Mas começou no JJ, né? Para! É, sim, claro. Começou com o terceiro mandato do JJ. Quem diria, hein? Depois do Portugal Gouveia, não existe um melhor presidente, não. É o seguinte, amigão. Quero mandar um chupa pro meu amigo Fernando Batista, que ele tá ouvindo vocês agora no rádio aí. gambá ele, gambá galinha. Gambá galinha. Galinha é uma mistura. Isso, gambá galinha. Não fala nada, você é morde fronha. Oh. Como assim gambá galinha? Nunca vi gambá. É uma mistura, também nunca vi. Não é gambá ou é galinha? Como é que é, Bá? Ah, é uma galinha. Ô, juiz, que é isso, juiz? Não tem cartão pra ninguém. Então, você não fala. Eu quero mandar um... Eu amo ela, pra minha esposa, Jorlene. Como é o nome? Como é o nome? Jorlene, Bá. Jorlene não era aquela dinossauro da família? Ah, Charlene. Ah, que isso. Jorlene, entra pra dentro. Entra pra dentro, Jorlene. Você lê aquela Charlene. Você leu Jorlene de manhã? Ah, sensacional. O RG, como sensacional. Salvou. Ai, cachê. Então tá bom, velho. Posso fazer um merchan? Manda. Posso fazer um merchan? Vai. Ola, viva a pegação. Ganhou. Boa, velho. Ganhou um kit top da Ola aí. Vou usar com seu namorado. Que isso? Você com quem, Bá? O namorado dele. Com o namorado dele, Bá? Isso, Bá, você tá nervoso. O Bá tá nervoso. Nunca vi ser nervoso assim. Mas calma, Bá, relaxa. Vai aí. É, e só a Bozano me permite um barbeiro. Nova. É, só nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano. Ah, em proporção. É, garante a diversão com meu filho. Proporciona o cacete, vai. Não, que desanimou. Isso, ganhou. Não, mas peraí, ele tem que falar a frase. Você não falou a frase. Ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Certo. Só a nova linha Bozano me garante barbear fenomenal. Boa, mano. Ganha um kit top da Bozano aí. É isso aí. Beleza. Tá bom? Beleza. Mas eu não sei se vou marcar seu nome aqui. Dodô, você é soda. Você é incrível. Muito obrigado. Você é impagável. O melhor do rádio. Você é um não, cara não sou. Que... Tô aprendendo ainda, velho. É o mais imparcial do rádio. Aí não é, aí é mentira. Aí esse é mentira, mano. Eu acho que ele já merecia ganhar todos os prêmios da rádio agora. Dodô é soda e o moto é Guaraná, vai. É, obrigado. O Mano é um ótimo comentarista. O Mano é muito bom. Bom. Ele fala algumas besteiras, mas ele é ótimo. Algumas besteiras. É o Groselha. Valeu, Mano. Obrigado aí pela audiência. O Benjamin sem palavras. Um cara que é o Benjamin? Muito bem conhecimento, tem um conhecimento ótimo em futebol. É um cara que dá notícia da forma correta. E assim, e tem o Moto também, que também é show muito de bola. Muito obrigado, velho. Eu racho o bico com o Botinha. Quem? Cadu, com Botinha. Ah, entendi outra coisa. Obrigado. Você entendeu, Mano? Cara, eu entendi outra coisa. Vai. É que tá ruim a ligação. Ah, cai, vai cair. Fala, não, fala de novo. Tricolor não cai. Oi. Fala pro Cadu. Oi! Só queria falar pro Cadu. Cadu, você é ótimo, cara. Parabéns. Valeu, garoto. Ótimo, é ótimo. Eu só quero te pedir uma última coisa antes de ligar. Fala. Manda nude. Cara, por gentileza, na voz da Silvestre, o do Sérgio C. Ih, rapaz, ficou ruim a ligação. Deu uma força, viu? Uma pena, não deu pra ouvir. Uma pena, velho. Ah, você ouviu? Você zoou o cara, eu não zoei. Você desligou? Você desligou na cara do cara. Você desligou na cara. O cara te elogiou. Eu desliguei. Pô, igual o palhacinho faz, velho. O que é, amigo? Tá aí ainda? Não, já foi, caiu. Uma pena, não dá pra ouvir. Não deu pra entender o que ele falou. Caiu a linha, hein? Caiu. Não, ele vai tentar novamente aí. Hoje não vai dar, difícil, né? Sacana, velho. Hoje é difícil. Ainda tem mais 14 minutos. Desligou na cara do cara. Sorte, cara. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E agora o Sombra vem com um recado de HDI. Você tá lá no seu carro, ouvindo Estádio 97, esperando o sinal abrir. E de repente, batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. É, meus amigos, HDI é de bate pronto. E olha só, agora eu vou falar aqui da loja do Estádio 97. Loja do Estádio 97, meus amigos, está bombando de novos produtos aí, olha. Se você vai comprar um produto do seu time, de repente vai dar um presente bem bacana, não é verdade? Chegando aí, por exemplo, Dia das Crianças, tá aí, mano. Segunda-feira, Dia das Crianças. Logo mais, hein? Se você quer fazer uma criança feliz, dar um presente bacana, né? De um time, do time do coração da criança... Olha só, acesse agora lojadoestadio97.com.br lá, somente produtos oficiais e por esse motivo você ajuda o seu time. Se são oficiais, você ajuda o seu time. Boa. E também tem a nova linha exclusiva do Estádio 97, vão de bonés, vão de camisetas, tem moletons, tem mochilas. Olha, Tá muito legal essa linha exclusiva do estádio, viu, RG? Bacana mesmo. Legal. Hein? Acesse lá pra você ver, viu? Ah, e também tem aí a nova linha de relógios que lançamos aí, acho que uma ou duas semanas atrás, não é verdade? Acesse pra você dar uma olhadinha lá no relógio do seu time, www.lojadoestadio97.com.br, também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97, sim. Certo, Matinho? Semana que vem terá promoção. Olha, fantástico, semana que vem tem uma promoção bacana aí. Boa. Vai dar um relógio oficial. Relógio oficial do clube. Corinthians. Pra do Corinthians? É sim. Do Corinthians? Sim, você pode dar pro seu pai, se você não for corintiano. Presente, hein? Pode dar pro seu namorado. Tem nota, viu? Ninguém... Mas depois vai explicar tudo. Segunda-feira vai sair... Segunda. Segunda nós vamos explicar direitinho como é que você vai ganhar esse relógio do Corinthians, hein, Benjamin? Ah, muito legal. Legal da técnica. Mas eu e o Mano também vamos ganhar? Não. Com certeza, né? Você tem que entrar e se registrar. Registrar? Registrar. Eu trabalho na rádio. Como assim registrar? Ele é registrado. Não, você é registrado. O pessoal da base participar da promoção. Ô Cadu, oi. Quem tá te mandando um abraço é o Estevam Ticone. Grande Ticone. Ô, Ticone tá ouvindo a gente? Ele falou que já bateu. Já bati o carro do Cadu. É já mesmo. Bateu? Num Juca. Num Juca. É os jogos de comunicação. Esse é parceiro. Cinco gigantes num Celta 1.0 tentando buscar uma Blazer. Na primeira curva já desistimos e fomos tomar cerveja. É isso mesmo que aconteceu? Exatamente. Ticone é ouvinte assíduo. Um Juca. Desses jogos de universidade de comunicação, a gente fez faculdade junto. Eu, Ticone, o Fábio Lucas Neves, filho do Milton. Maravilhoso. Uma turma da boa. É. Bom. E aí a gente... Maravilhoso. E aí a gente tava voltando numa festa, tava feliz da vida, aquela coisa toda. Mas, mais ou menos, tinha tomado alguma coisa. Alegre. Alegre demais. E aí, cara, eu lembro que eu não tinha condições, né? Isso foi em 2000 e, sei lá, 2. E 14. Não, que 14? E aí o Ticone, dirige, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Só sei que um carro bateu atrás da gente, mano. Ele dirigiu seu carro, Ele era o meu carro, acho que era um Celta verdinho. Oswaldo Pascoal tá nos ouvindo. Também, falou, Cadu é monstro. Abraço, Pascoalzinho. Ô, Cadu. Grande Pascoal. Aí, Cadu, aí o Ticone foi atrás da Blaze. Só vendo, ele foi atrás da Blaze. Imagina, se a Blaze já não tava já lá. Já tinha ido. Aparecida, a gente em cruzeiro ainda, dirigindo. Cadu, na segunda lombada. Tá todo mundo no Twitter pedindo pra você. Você pode fazer de novo o Zaidan. O Zé Silvério. Sensacional. E o Quesada. Abrindo a jornada. Cara, abrindo a jornada. Meu, tá todo mundo pedindo. E não vai esquecer que você tem uma narração em inglês pra fazer. Ah, eu vou fazer. Não, eu anotei aqui depois. Aí, fala um dois e já que vai todo mundo gravar. Todo mundo e aí finaliza com o Alckmin. Finaliza com o UBS. Fala um dois e já. Um dois e já. Do Brasil! Estamos chegando com toda a Central Energia 97 aqui no estádio 97,7 FM. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco, todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Santos. As primeiras informações chegam direto da arena com ele, Leandro Quesada. Oi, Quesada. Pois não, Silvério. Estamos aqui na arena. Tá calor aqui, viu, Silvério? Tem nuvens aqui, parece que vai chover também. O ônibus do Palmeiras vai descendo. O ônibus do Palmeiras com o Praz. Praz, rapidinho aqui pra gente. Praz, chega aqui. Não, Praz, não quer falar com a gente. Rapidinho vai descendo também o Zé Roberto, o grande Zé Roberto. Seleção Brasileira. Zé, tudo bem, Zé? Tudo bem, não é? Não é? Não, o Zé não quer falar com a gente também. Rapidinho. Vai descendo aqui os jogadores. Vai descendo. Dudu, tudo bem, Dudu? Vai jogar, vai cumprir suspensão. Vai cumprir suspensão, né? São seis meses também. É isso, daqui a pouco tem mais aqui. O pai do gol, José Silvério. Pois não, engraçada. E analisando tudo de Palmeiras e Santos. Aqui no estádio 97. Cláudio Zaidan! Oi, Zaidan! Boa tarde! Boa tarde, José Silveira! Boa tarde, cansado, ouvintes do Estádio 97. O clássico fantástico, Santos, que já teve equipes realmente fenomenais, que já teve Pelé, já teve jogadores que passaram, Robinho, Gil, sem dúvida nenhuma, jogadores excepcionais. Outro lado, o Palmeiras, que tem Zé Roberto, experiência, que tem Fernando Praz, mão de alface, realmente, algumas falhas, mas que tem jogadores realmente incríveis e fantásticos, o Palmeiras e Santos, que vamos acompanhar com você, José Silveira. Tá certo! E vamos pro jogo! Sensacional. Ah, então, sensacional. Só a última, quem tá me pedindo. O Zaidan. Não, mas faltou o nosso inglês. Esse é o a cereja do bolo, é o Gran Finale. Vamos, Gran Finale. O pessoal tá pedindo o Zaidan entrevistando o governador Alckmin. É mais sério. Vamos falar o doisinho já, vai. É mais sério. Que nem no rádio, né? 3, 2, 1. Valeu, agora com a gente, governador do estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, para falar um pouquinho sobre a crise hídrica. Governador, realmente o estado de São Paulo passando por uma situação realmente complicadíssima. O senhor, como é que avalia essa questão de um modo geral e projetos? Muito boa tarde, meu caro Cláudio Zaidan. Realmente é uma alegria muito grande falar com você. Antes de responder a respeito de crise hídrica, vou dizer que não é crise hídrica, não falta água. O que não tem é torneira aberta. Quero dizer que estamos investindo primeiro em UBS, em AMAS, em AMES, no setor sucrocoleiro, educação. Quero dizer da primavera tributária, importantíssimo. E se não chove, eu tenho uma historinha curtinha, se me permite, Cláudio Zé da... Pois não, governador, fica à vontade, governador. Historinha. Mamãe me dizia que chovia nos meses com terminação em ero. São eles. Setembro, com terminação bro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março é uma exceção. Boa, Cadu! Boa, sensacional. Mandou bem. Sensacional. E dizem que essa história é realmente verídica. É verídica. Ele falou essa? Ele disse que é verídica. Abril é uma estação seca, maio também não, mas temos muitos meses de chuva. O que acontece é realmente desperdício das pessoas. Temos que economizar. Vamos trazer água do Alto Tietê. Vamos trazer água de Guarapiranga. Vamos contratar mãe de santo e pai de chuva para poder trazer chuva para São Paulo. É verdade. Mas, ô Domênico, verdade seja dita, hein, velho? Ó, 2/3 do mundo é composto por água. Certo. Como falta água no planeta? Mas tem salgada pra caramba. Existe processo de salinização. Está caro. Israel é especialista. Você imagina que tem é assim, uma marginal, dois rios aqui, cruzando São Paulo. Árabes, né? Assim. Cortam São Paulo, Rio Pinheiros e o Tietê. Já veio especialista de tudo quanto é lugar. Aí eu falo assim, mas peraí, se falta água aqui? Vocês têm um rio passando aqui no meio da cidade. Sem contar que é a maior bacia hidrográfica. Mas falando sério agora, falando um pouco sério. Não tá contaminado. Falando sério, na década passada, o Maluf construiu os piscinões para solucionar o problema de enchente em São Paulo. É. 10 anos depois, falta água. É incrível. Então quer dizer, como que você vai construir uma coisa para dar jeito, certo? Né? Isso é um planejamento que tinha que ser feito há 10 anos atrás. Com certeza, 10 anos atrás era enchente. A cidade tá parada. Como é que faz? Olha só, esse é o estádio 97, tá perto do final. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E agora tem recado de Honda, mano, Benjamin. Vamos falar de Honda. Vamos falar de Honda, que vou te falar, tá demais esses lançamentos da Honda. Tá demais. Vou te falar, você ainda não viu? Não. Tá perdendo a nova linha CG 160. Tá espetacular. O design tá uma coisa assim absurda, moderna, futurista. Chama atenção. E o motor agora é de 160 cilindradas. E a garantia é a mesma de sempre. 3 anos de garantia, meu amigão. 3 anos de garantia. Vou amanhã. E olha, elas continuam muito, muito, super, ultra, hiper econômicas. Meu, é coisa incrível. Depois das coisas, pode gasolina, Cadu, você roda pra caramba, velho. É incrível. Então, olha, mate sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda pra você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. Olha, vale a pena. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E vai rolar o Salão Duas Rodas aí. Eu vou te falar, o stand da Honda tá... Eu ia falar um negócio, eu não vou. Não tinha pensado. Tá demais. Tá ótimo. Tá demais. Tá maravilhoso. Uma coisa assim, impressionante. É muito legal. Se você chegar com a tua moto Honda lá, não paga o estacionamento. Um abraço especial pro meu brother aí, Odair Dedicação, gente boníssima. Honda Motos do Dozito. Tá certo, é, só lembrando rapidamente, vai ter uma festa legal do Energia na Véia, né? Vai ser dia 16 agora de outubro, não é nesta sexta, né? Mais conhecido como depois de amanhã, mas na próxima sexta já chegou a festa do Energia na Véia lá no Castelo, onde um dos ouvintes terá a oportunidade de salvar a velhinha. E o que salvar a velhinha, né, que está presa no, nesse castelo, vai ter o direito de estar no navio do Energia na Véia na temporada 2016. Olha que legal, teremos duas pistas lá nos dois castelos diferentes, teremos a volta do grupo Metrô, que vai estar se apresentando também, além dos DJs, uma baita festa legal. Teremos aí transfers, tá certo? Que vão sair aí de quatro pontos da Grande São Paulo, aqui do, do MASP, lá do Metrô... É, me ajuda aí, Bá. Metrô, aqui, vai ter aqui na Brigadeiro. Zona Leste também. Não, não é Brigadeiro. Deixa eu pegar aqui direitinho. Eu vou falar direitinho pra você. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não é na Vila Matilde aqui. Que vai sair também um transfer? Não, não. O transfer vai sair do metrô Vila Matilde, isso. Falando, metrô pô. Vila Matilde, mano. Aí é nóis, metrô Vila Matilde, São Caetano e Santo André. Tá bom? Tamo são junto. Os quatro pontos de São Paulo. Então, olha, e todas as informações sobre isso aí, tudo dessa festa, RG? Sim. Sobre tickets, aonde você vai comprar o teu ticket, tá certo? Sobre os transfers, tudo isso, tudo sobre a festa, no site festaenergianaveia.com.br. Acesse agora mesmo a realização da promoção e a promoção exclusiva da Energia 97 FM, certo? Boa. Sim. Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer ao Cadu. Antes do Gran Finale, só para não ficar chato, ele, mas tem um monte de gente que tá pedindo abraço aqui. Sim, manda aí, momento Maguila. Pode mandar. Pode rolar um momento pode Maguila manda. Aqui? Pode, tem a galera aqui. Um abraço pro Maguila também, que tá passando por maus bocados aí, mas tudo vai dar certo, Maguila. Porrada. Fala aí, Cadu. Tá a galera do Meninópolis, do colégio aí, Igor, Dedé, o Lelão, Márcio, Guga, Lanzoni, Celinho, Gentili, Nunes, Bianca... Carlão, Andrezão, Otávio Sunga, pessoal da banda aqui, eu tenho uma banda, que incrível que pareça. Tem banda? Tem banda. Você toca o quê? Eu toco violão e canto. E órgão. O quê? Toca órgão? Não, toco violão. Ah, deixa eu tocar aí. O Silvio, Zé, Panão, quem mais aqui? O Lovesse, Piva, Denão. Como é a tua banda? Roda de Rock, chama. Roda de Rock. Roda de Rock. É bem bacana. Tá. Quem mais aqui? Tá aqui o Tito, Fini, Guid, Lloyd, John Bull. Isael, São Paulino. Parece um time. A Suzana, o Rodrigo Botra, a galera do Blue Moon aqui. Bagunça Social. Boa. Quem mais? Silvia, a Flor, boa. A galera do Fusca, Pedrão Pismel. Ele é muita gente aqui, cara. Meu pai, tua mãe. É, meu pai, minha mãe. Seu filho. Meu pai, no meu filho tá ouvindo. Mas meu pai e minha mãe estão viajando. O Tola, o Gomão, o Gomão de Goma tá ouvindo aqui, tá gente também. Boa. É, quem mais? O Altafine, putz, é muita gente. O Cadu, meu xará, os Tarjas Pretas, uma galera ouvindo. Todo mundo, valeu demais aí. Todo mundo, legal. Quando eu falei, pô, vou para o estádio lá, tá, vou acompanhar, tal. Da hora. Vamos agora bom, vamos a narração em inglês do gol do estádio 97, é isso, RG? É. Estamos exatamente. Em inglês vai ser ou não? Em inglês? Em inglês, em inglês. Vai ficar mais difícil. Nem me quero. Em inglês. Tá, preparado para português. Preparado, Cadu? Então faz o seguinte, faz uma em português e uma em inglês, pronto. Primeiro inglês. O programa hoje é bilíngue. Qual que você quer primeiro? Ah, o Cadu escolhe. Primeiro inglês. Inglês, vamos fazer aqui. Vamos lá em inglês, atenção. Ok. Hello, folks. Thanks for being with us for this beautiful night. We're going to have the battle, the second leg, the quarterfinals of Copa do Brasil, the semifinals as well of Copa do Brasil between Palmeiras and Fluminense. This is going to have the battle Palmeiras and Fluminense. Let's see who's going to face the second round, who's going to face the big and grand final against São Paulo or against Santos. This is going to see in a couple of minutes here at Estádio 97.7. Ah, ok. E agora em português. Agora em português, vai. Vamos lá. Silvério? Silvério, né? Vamos pro Silvério. Estamos chegando com a equipe do Estádio 97 em campo. RG, Botinha, Domênico, Mano, Benjamin, Portuga, sobre todo mundo acompanhando aqui no Estádio 97. Mais uma grande partida da equipe da Energia 97. Vem descendo para o meio campo Domênico. Domênico é o primeiro volante. Ele segura de um lado, do outro. Põe a perna esquerda, a direita, se apresenta Mano. Mano recebe, opa. Dá uma sassaricada, dá uma cordetada. Volta mais uma vez para Benjamin Bach. Um pouco mais atrás. mas ele, como grande zagueirão, dá uma pica pra longe. Estádio 97, mais uma vez, 8 horas, 1 minuto. Bola repassa em campo com Portuga. Tocou pra Sombra. Atenção, RG atrás. Motinha, é pênalti. Pênalti. Energia pro Estádio 97. Motinha toma distância. Não vai de dar perna direita. O bata no gol. Atenção, ele é grande. Motinha correu, bateu pra fora. Mas perdeu o gol. Motinha desperdiçou uma cobrança incrível. Assim eu tenho um motivo pra matar ele no vestiário. Ah, entendi. Senhoras e senhores, palmas pro Cadu Cortez. Valeu, Domênico. Valeu, Bárbara. Valeu, Cadu. Obrigado, Benja. Obrigado pelo convite. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Sensacional. Foi muito legal o programa hoje. Muito bacana. Deixa eu agradecer também em categoria de base o Frota. Frota hoje esteve aqui. Frota, grande Frota, né? Volta amanhã. Acho que amanhã você volta, né? Não volta? Acho que é isso. Acho não. Acho que vai voltar sempre agora. Vai voltar até a chegada do Sombra. Até a chegada do Sombra. Pode falar que sempre que chamarem a base, a gente tá aí pra ajudar os companheiros, tentar somar 3 pontos. É isso aí. Parabéns, Frota. Parabéns, viu? Parabéns. Levantar a cabeça dos jogadores. Também o Pablo Abeleira, gerente de eventos lá do Tamboré. Ó, Ponte Pretana aqui, teve hoje aqui, representando aqui também o estádio, como estranho no Ninho. Obrigado pelos presentes aqui. Obrigado pela lembrança aqui, muito legal, hein? Valeu. O pessoal aí da Gama Ítali, o pessoal que ouve vocês lá, falou que você vai participar lá. Vou levar um presentinho pro pessoal, eles gostam bastante de vocês. Show de bola. Então amo ela pra minha esposa e pro meu filho, que amanhã faz 2 meses. É hoje. Dois mesinhos. Caramba, novinho. Legal. Novinho, Qual o nome dele? Léo, Leonardo. Léozinho. Tá bom. Boa, um velhinho. Um abraço pra todo mundo que mandou mensagem aí. Outro dia eu volto e falo mais. Falou. Obrigado, Pablo. Um grande abraço. Aí. Vocês vão mandar abraços? Eu vou mandar um abraço pro Everton Lucas, que ganhou a camiseta do Estádio 96. Ah, presente da Fit Camisetas. Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Você já sabe, né? Fit é o parceiro do seu evento. Ponto final da edição do Estádio. Quer abraço aí? Tem falta? Só não? Um beijo pra minha esposa. Pode mandar, amor, Camila, te amo. Ah, aí sim. Aí foi, hein? Foi, RG. Opa! Aí vai, né? Amo, tá bom. Só isso? Acabou? Beleza, acabou, né? Obrigado, mano. Tamo junto, Dodô. Tamo de volta, tá bom? Amanhã, acho que eu quero. Amanhã de volta, Estádio 97 aqui na Energia 97. Obrigadão aí pela audiência de todo mundo, hein? Estaremos de volta amanhã às 5h30 em nome de Esser, construindo com valor. Nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Também aqui em nome de BV. Pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem e tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã, 5h30, de volta ao Estádio 97. Na sequência, o Night Sessions vem aí. Valeu, tchau! Toda sexta no Clantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ? Se inspira nos grandes nomes da EDM? Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronaldinho, Mandrake, Skrillex, Galante, Snake. No dia 3 de novembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Lunch Break a partir do meio-dia e acertar todos os DJs, ganha a controladora e o fone de ouvido. Promoção Energia no Controle. E aí, já sabe os DJs? Tá tudo sob controle? Energia. E foi dada a largada. Começou o Salão Duas Rodas. Até o dia 12 de outubro, você poderá encontrar todos os lançamentos das marcas mais desejadas e atrações incríveis no AMB. Jorge Negrete, Test Ride, Led Tattoo, Johnny Walsh, Moto Trial, Drive Wheelie Machine e muito mais. Acesse www.salãoduasrodas.com.br. Compre e imprima o seu ingresso em casa para agilizar a sua entrada ao evento. Salão Duas Rodas. rodas, o mundo em suas mãos. Para o PR, o crescimento do Brasil está na escola. Deputado estadual Marcos Damásio. Só através da educação se constrói um país melhor. Educação de verdade não acontece só na escola. Deputado estadual André do Prado. Para o PR, educação é tudo. Devemos sim deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas também devemos deixar filhos melhores para o nosso mundo. Deputado federal Márcio Alvino. O PR já mostrou que na educação é possível fazer e fazer bem feito. Partido da República. A energia que te move. Dor, essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Governador Geraldo Alckmin. O Brasil vive hoje uma das suas piores crises. Aqui em São Paulo, nós do PSDB, trabalhamos para manter os investimentos, os empregos e as obras em andamento, como a expansão de rodovias, das novas linhas de trem e metrô, moradias, hospitais, escolas, obras que empregam mais de 400 mil trabalhadores. Nesse momento de crise, criar e manter empregos é o nosso maior compromisso. PSDB São Paulo. David Guetta. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Para o PR, o crescimento do Brasil está na escola. Vereador Dr. Eduardo Nóbrega. A educação em Taboão é de ótima qualidade. Boas escolas estão sendo entregues e a demanda por vagas vem caindo. Sabemos o que é preciso fazer para ficar ainda melhor. Deputado Estadual Ricardo Madalena. Quando o PR fala em educação, é no sentido mais amplo. É ter educadores e alunos ensinando e aprendendo a ter um futuro melhor. Partido da República. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. David Guetta, Sun Goes Down. Apenas os grandes hits. Adam Lambert, Ghost Town. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, boa noite, boa quarta-feira. Estamos no meio da semana aí. Vem um feriado prolongado, fim de semana prolongado. Segunda-feira é feriado, hein? Eu sei que você tá ansioso, que você tá aí na expectativa. Bom, por aqui a gente vai mandando música pra você se aguentar aí essa expectativa, bom? Hoje aqui no Night Sessions tem André Ponciano e na segunda hora tem Kleber Forte. A gente começa com ele, com o Ponciano, tá no ar. Night Sessions. Thank you.

here.